fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é o Ricardo. Fala, Ricardo! Opa, e aí pessoal, beleza? Beleza, Valdomiro? Eu e Ricardo vamos estar recebendo dois convidados aqui, né, que já participaram outras vezes. Vou chamar agora aí o Gil. Fala aí, Gilzão, como é que tá, cara? E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo. Faz tempo que você não participa, hein, Gil? Faz tempo, né? Então. Muitos desencontros de agenda, né? Porque só pro ouvinte saber, várias ocasiões do ano passado, né, que eu te chamei pra alguns podcasts, mas acabou que não deu certo por uma razão ou outra, né? É isso aí, você me chama, eu te chamo, a gente nunca consegue. É, né, cara? Eu lembro que um que quase foi, que quase que deu pra você participar foi aquele do Portal do Tempo, né, do livro. Isso aí. Né? Esse aí foi por pouco, hein? Mas valeu, estamos aí, cara, estamos aí. Isso aí. Bom, e o outro convidado aí é o Fernando Torelli. Fala aí, Torelli. Oi, pessoal, tranquilo? Bom, então é o seguinte, né, nós estamos aqui hoje pra fazer um podcast um pouco diferente, né, nesse Intercom de hoje aqui. Porque assim, na verdade já faz alguns anos que eu tive essa ideia, né? O podcast de hoje tem como tema a gente falar dos episódios da franquia, né? Que flertam com o gênero do horror, né? Episódios de terror em Star Trek, né? Que é o tipo de coisa que eu sempre reparei, eu tenho a impressão que muita gente por aí já deve ter reparado, né? Essa familiaridade que Star Trek tem em muitos episódios com o gênero terror, né? Então, o que acontece, né? Eu fui pelo lado mais fácil, né, cara? Em vez de elaborar uma lista, eu procurei na internet. Eu encontrei um site aqui, que é um site conhecido, né? Que é o Sci-Fi Wire, né? Nessa publicação deles aqui, que data do dia 15 de dezembro de 2012, né? Tem um artigo que tá assim, ó. Os 13 episódios mais aterrorizantes, né? Pro Halloween, né? Eles colocam, né? De Star Trek, né? Então, eles elencaram aqui 13, eu imagino que 13 é por conta do número emblemático, sexta-feira 13, sei lá, né? Achei bem bacana, mas é claro que depois eu fui eu mesmo fazendo uma lista minha, e eu reparei que tem mais ou menos, o dobro de quantidade desses episódios aqui, né? Que dá pra se fazer também, dá pra se falar, se chamar de episódios de terror em Star Trek. Mas hoje a gente vai se concentrar mesmo nesses 13 aqui, e daí eu até pensei que futuramente a gente pode fazer um podcast, uma segunda parte desse aqui, porque de fato Star Trek tem muitos episódios que flertam com o terror, né? Quem que gostaria de falar um pouco sobre isso antes da gente começar a falar dos episódios aí? Cara, eu não sei se flerta com terror, mas tem uns aí que tem uns roteiros que é um terror, viu? isso sem falar dos episódios ruins, né, que são terror, não terror nesse sentido, eu digo, né? Não, cara, eu tô falando isso porque tem um episódio que a gente assistiu pra esse podcast e me remeteu um pouco a um episódio que eu vi, que eu tô fazendo uma maratoninha com a minha namorada de Voyager, né? Que eu até comentei com o Valdomiro, que é o das salamandras, né? Assim, Threshold, né, cara? Aquele ali já é no sentido ruim da palavra terror, né? No trash. Ali é, puta, é pra vomitar mesmo, né? Mas eu tinha conversado com o Torelli, né, em off aí, a gente tava falando da familiaridade de Star Trek com o terror, né? Tem tudo a ver mesmo, né? Talvez porque, né, histórias que se passam no espaço, né, cara? Então acho que acaba tendo essa coisa do desconhecido que leva os roteiristas a criar umas histórias, né? Que tem muito do medo dentro delas, né? Dessas histórias. Você percebe que cada um desses episódios tem muito a ver com o que rolava de terror na época, tudo que ele foi feito, né? Então, porra, da Enterprise você tem um lance de zumbi, os da Voyager tem uma pegada ainda de alien e tal, da Voyager não, da DS9. Os da série clássica são extremamente terror inglês, tipo os filmes da Hammer e tal. E alguns que fogem, tipo aquele do clone do O'Brien. Ah, sim. Os próprios episódios com os Borgs são meio episódios de zumbi, né, cara? Exato, cara. Todos os episódios de todos, Borg, né? São de terror. O primeiro episódio, quando eles aparecem a primeira vez, acho que no Ki-Hoon, né? Eu lembro quando eu era moleque, eu fiquei com cagaço, cara. Fiquei com medo do episódio. Meu, uma coisa que eu percebi, pelo menos eu acho, assim, né? Os da série clássica focam muito naquele negócio de terror com monstro. Já os que vieram depois, a maioria, né, pelo menos, a maioria dos episódios que pelo menos a gente desse da lista, eles focam mais num terror psicológico, né? Sim, isso é verdade. Tem muitos de terror psicológico, como por exemplo aquele Distant Voices da Deep Space Nine, que o Dr. Bashir acha que tá envelhecendo e tal. Realmente, tem uma boa quantidade de episódios que estão mais nessa praia, assim. Né? Eu não sei se é uma coisa meio de época isso. Esse é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, já quando estiver falando dos episódios, né? Pra gente tentar, uma coisa que eu conversei também com o Torelli sobre isso, é se a gente tentasse, quando for falar dos episódios, vamos tentar meio que categorizar cada um deles dentro de um gênero dentro do terror, né? Por exemplo, que nem o Ricardo estava falando, de fato, os da série clássica já se enquadram um pouco mais nessa coisa do terror com monstro, né? Lembra um pouco, sei lá, até Monstro da Universal, né? Que nem a criatura de sal do Mantrap, por exemplo, né? Então, acho que... A criatura de sal do Mantrap lembra da Joelma, velho. Ai, cara. Mas é isso. Então, pessoal, vamos partir já pro podcast mesmo, pro papo do tema de hoje aqui. Então, vamos lá, galera. Vamos falar, então, de episódios de terror em Star Trek. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, já que eu colei aqui usando essa lista do Sci-Fi Wire, vamos pegar pela ordem dela mesmo, tá? Nessa lista aqui, começa com o episódio The Mantrap, né? Acho que eles devem estar usando a ordem de exibição da série, né, original. Eu acho legal a gente falar dos episódios sob o ponto de vista de história de terror, tá? Vamos tentar olhar por esse ângulo, certo? Então vamos lá, The Mantrap, do ponto de vista de história de horror, o que, que vocês teriam a dizer aí? Então, cara, o Mantrap é o do Monstro de Sal, não é isso? Isso. Então, ele, como tu disse, ele lembra muito monstro da Universal, mas mais do que isso, ele me lembra um estúdio inglês que fez muito terror nos anos 60, 70, chamado Hammer Films. E me lembra em especial um filme chamado A Górgona, não sei se vocês já viram. Não. Com o Christopher Lee e o Peter Cushing. Ah, não, tinha que ser, né? Essa dupla aí fez muitos filmes da Hammer, né? Eles fizeram vários filmes com esse estúdio, né? E tem esse lance da mulher que a mulher, ao mesmo tempo, uma ameaça e a sedutora, né? Você tem esse lance da investigação também, que é o tipo da coisa que você não tem no filme de terror. O filme de terror, pra mim, em geral, cara, é um filme policial com sobrenatural, né? Porque sempre tem, né? Investigação sempre faz parte, isso é verdade. Sim, sim, sim. Só que no caso do Star Trek é menos sobrenatural, porque nada lá é muito sobrenatural. Tem sempre uma explicação científica pra tudo, né? Eu não sei onde isso entra no gênero, mas tem vários contos de terror que tem sempre uma mulher que seduz, entendeu? Que atrai as presas e depois vira um monstro, entendeu? Pra devorar os idiotas. Tem vários pontos. Inclusive, até aqui no Brasil tem. Não é? Tem vários. A Loura do Banheiro. Tem conto até no Brasil, isso que o Ricardo falou é verdade. Esse filme de Species, né? Que aqui no Brasil foi chamado... A Experiência, né? Isso, Natasha Henstridge, né? Que era aquela atriz e tal. Grande que ela, Natasha. Que ela era extremamente gata. Ela atraía os caras, só que ela era um monstro que parecia o Alien do Giger, assim, né? Mas tanto é que o Giger que fez o... Então, eu nunca tinha feito essa associação, né, de Mantrap com Species, né, cara? Interessante. Muito legal. Ô, Torelli, você sabe de que ano que é esse filme da Hammer aí, que tem uma história similar ao Mantrap, cara? Cara, é uns 2 ou 3 anos antes do Mantrap. Eu até conferi isso. Ah, interessante. Até que, curiosamente, tem um filme da Hammer mais antigo ainda, de 58, chamado Mantrap. Caramba! No caso, é de suspense, é outra parada. Ah, tá. O roteirista do Mantrap, vai lá saber se ele copiou a ideia também. Ah, não dá pra saber essas coisas, né, cara? Copia nada, né, cara? A gente gente se inspira sempre, né? Não dá pra acusar ninguém de plágio, nada. É, sem contar que não tem nada de muito espetacular na história pra ser uma coisa original, assim. É o tipo de coisa que. É o tipo de história que as pessoas conseguem ter a mesma ideia, né? Vamos dizer, sem ter contato uma com a obra da outra. Porque é meio. É, um monstro que assume a forma feminina, né? Sei lá, esse tipo de coisa não. Não é, acho que realmente... Não... A gente deve contar essa história desde que a gente estava nas cavernas. É, vamos dizer, meio que é arquetípico o negócio, né? Sim. Como o monstro, ele toma a forma da mulher que habita o imaginário e o desejo dos caras, eu tava ferrado. Ah, tá. Porque o monstro não ia conseguir decidir o que ele ia aparecer, velho. Cara, ia ser tipo Eva Green uma hora, tipo outro momento. Ia ser difícil. Esse é o tipo de monstro que acho que é difícil de, né, quem resistir assim a esse tipo de monstro, né, cara? Mas quer dizer, essa história, eu acho ela muito simples, assim, sabe? É, perto desses outros episódios, nessa lista de episódios aqui, ao final do podcast, eu vou pedir pra gente dizer qual que é o nosso favorito no quesito terror, certo? Eu já tenho pra mim qual que eu acho que é o melhor. Esse aqui eu já acho um dos mais fracos, até, nesse sentido, né? Não acho ruim, não é isso, mas mesmo como história de horror, eu acho que ela é muito simples, né? Esse episódio aqui, né? Acaba sendo diferente porque é contexto ficção científica espacial, Star Trek, né? Mas como história de terror, eu acho ela bem simples, né? Não vejo nada de muito especial, não. Achei engraçado que o McCoy fala sobre os búfalos extintos e isso acabou que não aconteceu, os búfalos foram salvos. É verdade, né, cara? Tem esse... Daqui a pouco estão virando praga aí. Então, mas uma coisa que é um elemento de horror na história, né, que a gente pode colocar que é por isso que se enquadraria numa história de terror... É porque tem várias vítimas. No episódio são pelo menos, acho que, 4 vítimas. 4 ou 5 vítimas, eu não lembro agora, né? Então a gente vai tendo, né, a criatura vai matando durante a história, né? E é isso que dá esse, nesse caso aqui, esse teor de terror pra história também, né? Além não sei do... se pra gente, por causa da época, não dá essa impressão de terror, porque assistindo o episódio eu só tive assim, a impressão mesmo de algo voltado pro terror na hora que ela toma a forma dela, entendeu? É, porque... Você quer dizer, a forma da criatura mesmo, né? É, porque depois fica só, puta, beleza. E como mostra o tempo todo ele tomando forma, você não tem aquele teor do que você não tá vendo, né? Então você, toda hora, o teor... o assassino tem uma forma, então você sabe que ele tá ali o tempo todo, entendeu? É, então, mas... Sacou? Sim. Eu só acho que, ao final, quando eles mostram a criatura em si... Parece que é pra justificar, de certa forma, o lance de, tem que matar mesmo, é um monstro, né? E é nesse aspecto que eu não gosto muito da história no que diz respeito a Star Trek. Porque, assim, nesses episódios, aqui dessa lista, tem episódios que eles conseguem ser terror, né? E, ao mesmo tempo, ser Star Trek, sabe, sem perverter o lado Star Trek da coisa, né? Então, nesse episódio aqui, eu já acho que... Sabe, matar a criatura ao final é aquela coisa que eu falo de tempos em tempos eu falo isso nos podcasts, né? Que eu acho uma saída muito fácil pra Star Trek você matar a criatura ao final, né? O mais difícil é você criar uma história em que eles conseguem, de alguma forma, que a criatura continue vivendo lá e tal, e enfim, eles conseguem encontrar um meio termo pra que ninguém vá ferir ninguém, né? Então aqui... Podiam ter levado ele pra Cabo Frio, né? Comendo sal lá até o fim da vida. Pô, fala a verdade, não teria como encontrar lá um planetinha, lá qualquer coisa que tivesse sal pra caramba lá, né? Mas não, você mata... O deserto que tem sal, o deserto do Chile, que é um deserto de sal. Acho que é o Atacama. Então, se na Terra você tem solução, imagina no espaço, com vários planetas, né? Então, o foda é que a Federação põe o povo pra ficar viajando pelo espaço, pra fazer contato com novas civilizações, e assim que encontra alguém diferente, a primeira coisa que faz... É matar, né? E você vê que a gente não evoluiu nada, né? Porque pode pegar o caso do ET de Varginha, né, velho? Que exemplo, hein? Que exemplão! Mas, então assim, isso pra mim enfraquece a história do episódio. Quando vira, é aquela coisa, parece uma ficção científica qualquer genérica em que você mata o monstro no final e dane-se, né? Então, é isso pra mim meio fraco no episódio. Agora, do ponto de vista do terror, tem outro elemento muito importante também, que é o fato da criatura sugar todo o sal da pessoa, né? Aí fica lá com aquelas marcas arredondadas no rosto, né? Então, são cenas, vamos dizer, aterrorizantes, assim, na história, né? Acaba sendo um episódio diferente pra série clássica no geral, porque, como a gente sabe, a série clássica ela não foi uma série de monstro da semana, né? E é curioso que esse é o primeiro episódio a ser exibido, né? Imagina só, quem tava assistindo lá pensou, ah, mais uma série monstro da semana aí, né? E na verdade esse é um episódio meio exceção, né? Se for ver. Vamos para o próximo episódio da lista aqui que nós temos, né? O segundo episódio que nós vamos comentar aqui da série clássica também é o The Enemy Within, certo? Também aí da primeira temporada, tá? De todos esses episódios aqui da lista, eu acho que esse é o que menos se encaixa, assim, até, viu? Esse é o que eu nem vejo tanto como uma história de terror, né? Apesar de que tem alguns elementos, né? O que vocês teriam a dizer sobre The Enemy Within? Terror é o William Shatner, tá ligado? Mó canastra. Ferrou pra tripulante lá, que foi abusada, cara. Ah, nossa, sim. Nossa senhora. Que nego cagou, cara. O Kirk caga pra ela, assim. Tipo, a mulher foi atacada pelo Kirk mal. E o Kirk não tava nem aí, cara. Só queria saber onde o cara tava. Não, e ela também... Cara, e esse episódio, ele foi escrito de uma forma que envelheceu mal, né? Porque daí quando ela vai relatar lá que ela foi praticamente quase estuprada, ela mesmo diz algo do tipo, eu entendo, você é o capitão, né? Caramba! Cara, é foda. É foda, né? O pessoal liga mais pra aquele cachorro espacial lá do que pra ela. Ah, é, o cachorrinho lá, né, cara? É verdade. Mas, ó, vamos tentar olhar pro ponto de vista aí do... Enfim, o que tem de terror, o que poderia ser dito de alguma coisa de história de terror no Enemy Within, na opinião de vocês? Eu acho que é o fato da duplicata, né, daquela separação do... Como que fala? O médico e o monstro, né? Ah, sim. Eu acho que é mais nessa pegada. É verdade. Tipo, o lado negro do Kirk, né, o lado assassino, violento do Kirk, acho que a parte do terror é isso. Até quando mostra o Kirk, a duplicata, a câmera fica mais escura... Ele tá até com sombra nos olhos, deve aparecer algo mais maléfico mesmo, né? É. Acho que o terror tá aí no cachorrinho, que é um terror, aquele cachorrinho. Bem dirigido. Inclusive foi o pai do Champagne que dirigiu ele, o Leo Penn, se não me engano. Leo Penn, isso mesmo, é verdade. Eu fiquei sabendo disso há pouquíssimo tempo, cara. Eu tô lendo um livro aqui. Sério? Eu tô lendo um livro aqui de bastidores da série clássica, eu fiquei sabendo nele, cara, que o pai do Champagne, que é o Leo Penn que dirigiu esse episódio, eu não sabia. Ele ficou famoso, entre aspas, né, por dirigir... séries nos anos 60 e 70. Ah, legal, legal. Não, esse episódio realmente tem muito de clima, né? A primeira vez que mostra o Kirk mal, aquela câmera de baixo pra cima, aquela luz na cara dele. Então, realmente tem uma climatização, assim, pra ambientar, vamos dizer assim, o terror do personagem do Kirk mal, né? Porque... A mão dele sangrando em garra, quando o Kirk verdadeiro sai, esteticamente ficou muito interessante. E é isso, porque no episódio inteiro a gente tem esse Kirk mal perambulando pela nave, podendo fazer suas maldades aí, né, cara? Então, esse que é o elemento na história de mais horror, assim. Mas... Kirk Zemeyer. Verdade, pior, né? Mas de todos esses episódios aqui, eu acho que esse é o menos horror, assim, desses, né? O que vocês acham? Não, eu concordo. Né? Ele parece até que não se encaixa tanto nesse aspecto. Eu colocaria, cara, tem tantos outros aí que eu andei lembrando, cara, que seriam bem mais, sei lá, apropriados pra essa lista, né? Mas se para pra pensar, ele também não é muito diferente do episódio do Doutor, não. Ah, sim, boa. Um dos episódios que a gente vai falar hoje aqui é o Darkling, lá da Voyager. E também lida com essa coisa do lado mal, né? O Robert Picard é um puta ator, né? No caso daquele episódio lá, eu acho a figura do Doutor Mal muito mais aterrorizante do que do Kirk aqui, né? O Doutor Mal dá muito mais, até medo, assim, porque o Doutor é um cara tão legal sempre, e de repente ele é um asshole totalmente, assim, né? Uhum. Então, ali eu acho mais eficaz, né? Mas, vamos dizer então, Torelli, que daria pra gente categorizar esse Enemy Within como mais ou menos o que no terror, assim? Médico e o monstro, que nem o Ricardo disse, assim, mais ou menos? Ah, com certeza. Acho que seria mais isso, né? Então, ainda estaria dentro do terror clássico, vamos dizer, né? Sim, sim. Então, vamos dizer que esses dois primeiros episódios que a gente tá falando... É o gêmeo mal, né? É o arquétipo do gêmeo mal, né? A nossa contraparte negra e tal. E também anos 60, acho que não tinha um gênero muito, como é que eu posso dizer... conhecido pela grande massa, sabe? Tinha, claro, a gente se citou, Fernando, mas, por exemplo, muito conhecido, assim, gênero de terror. Não, acho que... Nada, né? Não, peraí, a Bebê de Rosemary é 69, não é? Não é isso? É. É, 69. É, naquela Porque época... se você pegar, por exemplo, de seriado de televisão, o que tinha, assim, voltado mais pro terror, pro suspense? Além da imaginação? É, talvez o... como é que chama isso daí em inglês? Acho que é... É Outer Limits? Eu sempre confundo, cara. É Twilight Zone. Ah, não, Twilight Zone, mas tinha aquele Outer Limits também, que tinha umas histórias assim, né? Também tinha. É, então. Ah, tinha também aquela série Alfred Hitchcock Presents, né? Que era tipo antologia também, né? Então tinha algumas coisas já na década de 60, final da década de 50, começo de 60, né? Mas tudo nessa pegada, assim, né? É, eu não sei dizer porque eu nunca assisti muito dessas séries, né? Mas eu sei que era meio variado o negócio, né? Além da imaginação, eu assisti muito, era bastante variado mesmo. E... então, assim, acho que esses dois primeiros episódios aqui que a gente tá falando ainda tá meio que numa categoria de horror clássico, né? O primeiro seria de monstro, mais na pegada universal, ou alguma coisa da Hammer, que nem o Torelli disse. E esse Enemy Within seria mais na pegada Magic Monstro, né? É, vamos dizer, esse lado mal da pessoa, tal, que vem à tona, né? Acho que mais ou menos nessa pegada aí, né? Então, mais alguma coisa sobre o Enemy Within? Oscar pro Ian Shatner. Ah, né? É, parece. Não, cara, mas ó, tem uns overactings do Shatner, mas ao mesmo tempo foi bem eficiente, cara. Eu acho que tem cenas dele ali que dá uma apreensão, sabe? O cara sabe... porque quando ele faz a diferença desse Kirk mal pro Kirk normal, pô, o contraste é bem feito pra caramba, né? E isso eu acho legal, bem legal no episódio, né? A atuação do Shatner, ela é muitas vezes... o pessoal zoa e tal, mas ela é muito eficaz, cara. Ela é, sabe, eficiente de verdade, assim, né? Eu acho que o lance do background dele no teatro, que acho que talvez por isso que ele exagere pra caramba, assim, também, né? Mas eu acho ele um bom ator pra esse tipo de coisa, cara. É claro, talvez com um pouco menos, né? Tipo, se alguém falasse, ó, Shatter, só um pouquinho menos. Só um pouquinho. Mas eu não acho ruim, não. Não dá pra imaginar outro Kirk senão ele. Não, né? não dá, cara. De fato, não. Vamos partir pro próximo episódio, que é o último dos episódios da série clássica de horror. Que é o que eu considero o pior, já vou dizer aqui, é o pior da lista e o pior da série clássica sobre esse tema, tá? Na minha opinião, que é Wolf in the Fold, né? Wolf in the Fold é aquele episódio do Scott, que ele é... o episódio inteiro a gente... é pra dar a impressão de que ele é o culpado pela morte das mulheres, né? E aí na história a gente fica sabendo que é o Jack o Estripador, que era uma entidade lá, não corpórea, que tá desde o século XIX migrando de planeta em planeta e tal. E aí nessa história aqui, aparece nesse planeta Argilias, né? Que a gente descobre que é mais ou menos um Ryza, né? No começo do episódio. Exatamente um puteiro, né? Um puteiro, cara, monetário agora. Cara, esse episódio... O cara tá lá oferecendo a filha pro Scott. Cara, esse episódio, antes de falar sobre o lance terror dele, eu tenho que comentar. Porque, assim, fazia muitos anos que eu não via ele de novo. E eu fui assistir de novo faz alguns meses, né? Quando eu fui ver de novo, eu fiquei... cara, eu gargalhava, né, nesse teaser, né? Porque o resumo do teaser é o seguinte. O Scott sofreu um acidente lá na nave. Não sei se foi na engenharia. Teve uma explosão por culpa de uma mulher. E aí o Scott se machucou. Aí qual que é? O que o Kirk está fazendo com o McCoy aqui? Os caras estão levando o Scott pra ir num puteiro, pra daí ele não ficar com ressentimento contra as mulheres. Olha. Nossa senhora, que coisa mais mal resolvida. Cara, é um absurdo. O negócio é um absurdo tão grande. E o pior de tudo, é que daí que eu comecei a gargalhar mesmo, é quando depois que eles descem o Scott lá, né? Ah, o Scott tá bem encaminhado aí. Aí o Kirk chega pro McCoy. Ô McCoy, eu conheço um lugar aqui perto, aqui do outro lado da cidade. Pô, aí a cena seguinte é o Kirk e o McCoy perambulando pela noite, de puteiro em puteiro, cara. Essa é a história, cara. Isso é vida, né, cara? Isso é vida. Não, cara, eu olhei assim e falei, não é possível. Sério mesmo, cara. Tá aí, ó. Essa começa assim. Isso é datado. E sabe que é foda? O roteirista desse episódio, eu acho que ele curtir o lance espírita, tá ligado? Nossa, sem contar que tem essa a cena da mesa branca lá no meio do episódio. É, você pode ver que ele meteu uma cena de mesa branca, meteu uma cena da entidade ficando passando de corpo em corpo. Cara, esse episódio ele é uma bagunça, porque o final dele, cara, é surreal. Termina, parece que, sei lá, meu, todo mundo dando risada pela nave, drogada, tá todo mundo drogado na nave, né, cara? É verdade. Porra, cara, aquele filme... Cara, eu queria muito que o Hermes e Renato tivessem dublado isso também, pela Class. Não, esse merecia. Esse aqui, né? Esse acho que de todos da série clássica, eu acho que mais cabe, cara. Começa num puteiro e termina todo mundo drogado. É isso, né? E tem Jack o Estripador no meio da história, cara, é um absurdo, cara. Nossa. Mulheres se aterrorizam mais facilmente, né? Nossa, ainda tem isso. O Spock, não. E das palavras vem do Spock, né? Personagem que as mulheres adoram aí. O que o Spock fala? Ah, as mulheres se aterrorizam mais facilmente. É. Então por isso que ele mata mulheres, né? Cara. Pô, que machista, sujo. Não, esse... Assim, por isso que que a entidade nunca foi pra Cronos, né? Ai, cara, talvez, né, cara? Mas é isso, então vamos lá, pessoal, falando sobre o quesito horror no episódio aí, vamos lá, dissertem sobre isso aí. Eu acho, puta, a única parte que eu sinto, assim, é uma pegada de horror na hora da mesa branca. Ai, cara. Que a mulher do prefeito já começa a, ó, começa a baixar o caboclo lá, de repente apaga a luz, a mulher morre. Fala, puta que pariu. É a história do elevador do... Como que é? O elevador do Shyamalan. Aí eu não sei, cara. Não conheço. É um filme que as pessoas ficam presas no elevador e começam a morrer porque um deles é possuído pelo demônio, mas não sabe quem que é. Tá no elevador. É, cara. E é um absurdo, né? Porque esse Red Jack aí, esse Jack Estripador entidade aí, ele tem um poder que não é mencionado, mas é o poder de... fazer o Scott meio que perder a memória, né? O Scott fica com dúvida, ele até acha que ele realmente deve ter feito alguma coisa, só que não lembra, né? É tipo aquele cara, ó, Pablo Puentes, tá ligado? Eu não manjo, quem que é esse? Aquele cara que era hipnotizador, chegava, dava aquela hipnotizada no Scott, largava ele sem memória. Cara, e aí ele também tem o poder de colocar uma faca, um instrumento na mão do Scott também, o Scott fica lá segurando, então... É, nossa, eu acho que esse episódio... Mas, não, pera aí, que eu não me lembro desse episódio, mas a entidade não tinha possuído o Scott? Não, pelo que... Não, nada disso. Só que como que o Scott fica em dúvida o episódio inteiro? É... Então, assim, eu acho esse episódio aqui, ele... Ah, não, é verdade, não, mas o Ricardo falou uma parada... Eu acho que a entidade tinha possuído o Scott, só que quando... desandava a parada e não, lá embora o Scott não lembrava de nada. É, ele possuía na hora de matar as mulheres. É, possuía o Scott sim. Não, mas isso não é falado durante a história, né? Não é falado, mas eu acho que é isso mesmo, só pode ser. É. Bom, e, se for, faz assim, fica melhor pra história se for isso daí, né? Faz mais sentido. Uhum. Não, sem falar que além a entidade vive do medo, né? E pega o cara menos amedrontador do planeta, baixinho careca de cara vermelha. E voz fina, né? Também. Então, cara, eu acho que não foi bem explicado isso. Porque, pelo que eu entendi, até hoje eu tô achando que o Scott não foi possuído, né? Então, eu não sei. Se foi ou não foi possuído, sei lá, né? Até porque se a entidade pode tomar uma nave, né, velho? O que ela vai ficar perdendo tempo num planetazinho, não, né? E o que ela vai perder tempo no corpo pra ser desse cara? Pra ser, porque ele só foi incriminado porque ele tava lá no corpo do cara. É tipo aquele filme do demônio com Denzel Washington. Qual que é? Lembra desse filme? Não. Ah, que o cara tava investigando os assassinatos e ele começa a chegar à conclusão que era um demônio, um anjo, né? Que passava de corpo pra corpo e tal. Eu acho assim, esse episódio é uma série de truques, sabe? Pra assustar, sei lá, pra criar um mistério. Só que se você pega a história em si, eu acho uma bagunça, sei lá. É, que merda, né? Porque assim, eles vão investigar na história casos de... muitas mulheres que foram esfaqueadas dentro de Jack Estripador, né? Tipo, isso só acontece na Terra, né? E você vê que acontece a cada sei lá quantos anos, né? Tipo, não tem nenhum padrão no intervalo. É, porque o único padrão que é mostrado é que vai de planeta em planeta da trajetória da Terra, e depois vai pras colônias marcianas, aí vai pra não sei qual planeta, aí Radio 4, aí para em Arguilho. Então, assim, esse episódio eu acho uma bagunça e eu acho, nossa, esse é um dos episódios mais fracos da temporada, certamente, cara. Sei lá, cara. Eu não gosto desse episódio, não. Mas esse episódio, Quando você falou de terror, foi o primeiro episódio que me veio à mente, cara. É, não, nesse aspecto de ser um episódio horror, dentro disso, ele se encaixa nesse aspecto, sim. Ele é um episódio horror, vamos dizer assim, né? Apesar do final maluco lá, né? Falando disso, então, vamos analisar essa parte de horror do episódio. Vamos lá, o que que tem aí que a gente pode... É lógico, além do fato de que é o Jack Estripador nas estrelas, né? Ah, olha, eu sempre entendi que o bicho possuía, a entidade possuía o ser humano, porque é uma entidade não corpórea, você tem que pra você fazer alguma coisa, você tem que incorporar em alguém, né? Sim, tanto é que ele tem o possui o corpo do cara lá, daquele carequinha lá, né? Uhum. Só que pra mim não ficou claro que ele possuía o Scott, né? Apesar que faz sentido se for... Só faria sentido se tivesse feito isso, mas pra mim não ficou claro até hoje, sei lá. Eu acho que ele... Nave, né? Ele no final ele assume a nave, né? A Enterprise inteira. Então, eu acho que... Porque acho que ele mesmo, ele não consegue se deslocar pelo espaço, ele precisa de um meio de transporte, né? Mas aí eu acho que fica bem naqueles filmes de terror, tipo de possessão demoníaca, né? É bem nessa pegada, né? É. Uma curiosidade. O cara que escreveu esse episódio, o Robert Bloch, eu fui ver se fez. Esse cara deve ter alguma pegada espírita, né, velho? Pra escrever um episódio assim, né? Aí Robert eu fui... Bloch é, um... é, então, fui pesquisar ele aqui e ele que escreveu o Psicose, né? Não, Robert Bloch é um puta autor, né? Assim, ele... Inclusive, na época, foi um dos grandes autores que escreveu pra série clássica. Só que esse episódio... Então o prazo era curto mesmo, entregou qualquer coisa. Gente boa faz merda também. É, sim. Faz, viu? Eu vi aqui, pô, o cara escreveu Psicose, que é o romance lá que serviu pro filme do Hitchcock. Eu falei, pô, esse cara é muito bom, mas escreveu isso aqui. O Ricardo tinha falado aí, provavelmente é isso mesmo. Se for tentar categorizar como um filme de terror, um gênero, seria de possessão, né? Deve ser isso, né? É, sei lá, fantasma, entidade, possessão, algum tipo de coisa, né? Nesse sentido aí, né? É, entra nessa categoria. É. Ai, ai, cara. Mas a cena que ficou cravada na minha memória mesmo é... Kirk e McCoy indo de puteiro em puteiro na noite. Ah, caramba, é brincadeira. Você vê o nível de responsabilidade dos caras, né? Eles param a nave inteira para os três descerem e resolver o problema de bunda molice do Scott. Ó, a cena que ficou na minha mente foi a cena do morto muito louco, tá ligado? Porque do nada o cara tá morto, de repente a entidade volta, ele levanta e vira um morto muito louco. Nossa, cara. Esse episódio... Ai, ai, cara. E o pior de tudo é que naquele episódio da nova geração Relics, né, que tem a participação do Scott, tem uma referência a esse episódio aí. Uma cena, um diálogo lá, o Scott fala Arguilhas e tal, aquele caso lá, isso aqui, né? Então tá aí, é canônico mesmo, né? Não adianta fingir que não aconteceu, não. Então, vamos pro próximo aí, galera, pode ser? Vamos. Ou mais alguma coisa sobre Wolf in the Fall? Não. Tá bom, né? Tá ok, né? Tá, então é o seguinte, ó. Tô sacando do Valdomiro, ele tá fazendo esse cast que é pra arrancar 13 episódios ruins da fila do Sessão 31. Não, porra, mas... Não, cara, alguns desses aí já teve podcast aqui, você tá ligado? Não, pior... eu tava assistindo o episódio do... Acho que o Whispers, eu lembrei que vocês gravaram já. Não, e assim, a metade desses episódios eu considero muito bons mesmo, né? Mas no geral, essa lista eu achei também que ela tem episódios bons de verdade, né? Mas isso a gente vai falando durante aí o podcast. Pessoal, então vamos pro próximo episódio. A gente já vai sair da série clássica e falar do primeiro episódio da lista aqui da nova geração de terror, né? E eu já vou adiantando que esse primeiro da nova geração que a gente vai falar, eu acho que é um dos melhores da lista nesse quesito terror, né? O nome do episódio já é ótimo, né? Night Terrors. Esse episódio aqui eu acho muito bom nesse sentido. Eu acho que ele é um mistério que se sustenta bem e ele tem uma boa resolução para o mistério dele, né? Ele tem várias cenas realmente que tem uma carga de medo, assim, os personagens... A gente vê muito da reação dos personagens aterrorizados, né? Cara, eu acho esse episódio muito bacana. Tem algumas cenas realmente, como você falou, bem... Não que geram tanto medo assim, mas, por exemplo, a cena que o Worf tá loucaço e ele vai lá e tenta se matar, velho, eu achei bem forte, entendeu? É, não, tem até isso, né? Uma tentativa de suicídio, né, cara? Muito bom. O Klingon já não é muito bonito, né? E as armas Klingon são meio também, meio, como é que eu posso dizer, sinistras, né? E aí ainda põe no quarto dele que é escurão lá, ele pega a faca pra se matar, foi, opa, você dá aquela travada, né? Esperando pra ver o desfecho da cena. Não é qualquer série de ficção científica e espacial que um dos personagens principais tá tentando cometer suicídio no meio da história, né? Então... E nem é a primeira vez, né? Ele tenta uma outra vez depois, quando ele fica paraplégico. Ah, não, isso aí é depois, né? Na quinta temporada. É depois, é. É, na quinta temporada. A cena da Doutora Crusher também, que ela tá... Os defuntos levantando. Os defuntos levantando também. Nossa, bem legal, cara. É, dá um baratinho. Esse episódio me lembra muito, em especial, o Iluminado, do Stephen King. O lance das casas que matam, né? Te levando à loucura. Assim, não te mata diretamente, mas te leva à loucura pra você sair matando uns aos outros. Sim, sim. E nesse aspecto aí é o medo da história também, né? Além do que eles ficam. A experiência que eles têm nessas visões, alucinações, paranoias, ou sei lá. É aquele medo de que vai acontecer com eles o que aconteceu com a USS Britain lá, que é aquela outra nave no qual todos acabaram morrendo, se matando, sobrou só aquele betazoide lá, todo, né, o cara tá tipo... Catatônico. Catatônico, né, cara? Eu acho que talvez a melhor cena de terror na história desse episódio talvez seja essa daí da Doutora Crusher lá, corpos levantando, né, cara? Imagina isso, imagina você tá na sala sozinho e levanta tudo. Cara, Eu me cago inteiro, filho. Calças novas, por favor. Travo igual o Chaves e fico ali mesmo. cara, então essa cena marca bastante, né, cara? Com certeza. E tem mais também, né? Eu tô tentando lembrar, tem uma outra também que é forte, assim, nesse sentido, cara. Qual que é? É que tem vários momentos, né? Tem aquele momento do Picard no turbo elevador que ele acha que tá sendo espremido, sei lá. É, né? Isso que eu ia falar, não é tão aterrorizante, mas é uma cena que eu fiquei meio incomodado, porque é difícil você ver o Picard, né, numa situação dessa, né? Perdeu o controle, né? É. Sim, sim. E aí, eu acho legal também que tem o mistério daqueles sonhos pesadelos lá da Diana, né? Você não sabe o que é aquilo direito, né, cara? Então, a história toda vai progredindo de uma forma e tem um clima, né? O episódio tem um climão, assim, né, cara? Sabe, a música, tudo bem, sabe, aquela coisa do suspense, né? Eu achei interessante o fuzil que a Guinan guarda embaixo do balcão. Boa! Dá pra ver que ela é a preferida do capitão mesmo, cara, porque guardar aquela bazuca só ela. Sabe aquela cena bem de bar no Velho Oeste, que tem uma espingarda debaixo do balcão, velho. Nossa, a primeira coisa que eu pensei, cara. Eu também. Na hora eu pensei, olha aí uma cena de western em Star Trek. Quando a gente fizer o intercom sobre histórias de western em Star Trek, vai ser esse episódio também, já tá na lista. A resolução é muito legal, cara. E qual é a natureza da entidade, né? Que é completamente neutra, né? Ela queria sobreviver também. Ela não era algo maléfico. É muito bom. E uma coisa que eu gostei também nesse episódio, assim como outros que a gente vai comentar aí, ou pelo menos um outro aí, é que consegue ser terror, certo? Com toda essa carga de medo e paranoia e não sei o quê, mas ao mesmo tempo não deixa de ser Star Trek no sentido de eles não vão se matar, ninguém vai matar ninguém. Vão encontrar um meio termo no final da história pra que cada um siga seu lado, e é isso aí. Que é o tipo de coisa que não tem no Man Trap, né? Como eu tinha falado no começo, né? Então eu acho legal isso. Os caras fazem uma história aterrorizante, muda o gênero, né? Vira horror, só que não deixa de ter aquela essência Star Trek de encontrar um meio termo entre as espécies, né? E a resolução, que nem você tava falando aí, Torelli, eu acho muito boa, né? Porque é bem sci-fi, né? Aquela coisa de que a tripulação da Enterprise e antes daquela outra nave, eles só estavam perdendo o sono, né, deixando de sonhar, né, deixando de ter aquele sono REM, né, sono REM, só estavam deixando de ter isso porque esses alienígenas estavam tentando se comunicar telepaticamente com a, no caso, acabou sendo a Troy, né, aliás, que sorte que tinha um betazoide aí dentro, né, senão tava na merda, né? Mas e na outra nave também, né, mas se bem que a outra nave mesmo com betazoide deu merda, né, mas enfim, por conta dessa tentativa de comunicação telepática, aí privou a tripulação da nave de ter esse sono mais profundo, né? E aí, vai ver isso? Que o lance era ter um meio betazoide, não um betazoide inteiro. É, talvez, né? Interessante, né? O cara ficou lelé de vez, com todo o poder psíquico dele. Mas então, assim, achei legal isso, né? Acabou sendo uma resolução bacana deles terem que causar uma explosão muito grande, cada um deu um pedacinho de uma coisa, a Enterprise forneceu lá o hidrogênio, né? Isso. E daí foi muito bacana, cara. Teve uma resolução científica interessante, né? Bem bolada, e foi uma história de horror e ninguém teve que explodir ninguém no final, cara. Nem matar ninguém, né? E morreu, né? Foi bom, cara. Foi bom mesmo, né? Eu tô lembrando de uma cena também muito bacana, que é quando o Riker acorda e ele vê umas cobras, assim, no pé dele, cara. Aquilo ali também é... Ah, não consigo. Lá é foda, né? É outra cena dessa forte, assim. E... digamos. Essa parada aí você sabe que é real, né? Assim, se você se priva dessa condição de sono aí completa, de sonho, tá ligado? A doutora Crusher fala o nome da parada lá, velho. Sei lá como é que era. É, você se fode mesmo. Você tem fadiga, você perde reflexo, começa a ter alucinação. Sim, sim. Ela fala, é a paranoia. Tudo é, sintomas, ela dá, né? O nome da é aquele negócio tipo, que você entra em tal sintonia lá quando você dorme. Não, é aquele lance que eu falei do sono REM, né? Isso, é, perdão. Que é do rapid movimento rápido dos olhos. Isso, que é quando durante o sono a gente sonha, é nesse período, nessa fase do sono, né? E é justamente isso. Fala que, segundo ela, que é pra gente conseguir fixar as informações do dia, né? Alguma coisa assim, das nossas memórias, conseguir fixar isso no cérebro, essas coisas. É, então isso eu achei bem bacana, cara, né? Porque o legal pelo fato de mostrar que teve essa outra nave que deu tudo errado, né? No qual eles morreram, se mataram e tal. É legal que mostra, tipo, é um espelho do que a Enterprise pode virar, né? Ah, só pra fechar, então, acho que... a gente colocaria esse episódio em que gênero? Alguém falou aí, eu acabei esquecendo. Seria o quê? De terror? Não, cara, casa mal-assombrada, casa que deixa as pessoas em estado de alucinação e tal. Tipo, o Hotel Overlook do Iluminado, sim. Né? Isso. Mas tem outros casos também. Na pegada Stephen King, Iluminado, seria mais ou menos isso, né? Então acho que é bacana. Não deixa de ser também terror psicológico, né? Uhum. Não. Próximo episódio, tá? O próximo episódio da lista aqui é um episódio que também tem um clima bem aterrorizante, só que eu não acho ele um episódio tão bom assim. Apesar de que no aspecto terror ele cumpre o papel muito bem, né? Que é o Schisms, da nova geração aí. O Schisms é da quinta temporada, é isso? Agora eu não lembro. É da... Sexta, né? Sexta temporada. Sexta temporada, isso aí. É, isso. Tá, esse episódio ele tem um teor bem aterrorizante porque... são alienígenas de uma camada profunda do subespaço que estão realizando experiências nas membros na tripulação da Enterprise, né? E a gente tem cenas bem... eu acho que uma das cenas que mais acaba tendo um clima pesado, assim, é quando eles estão no holodeck tentando recriar, né? Tá lá o Worf, o LaFord, uma outra tripulante, se eu não me engano, e o Riker, né? Junto com a... O Worf também. É, Worf, não, eu tinha falado Worf. Don't you understand? Eu tô mal de ouvido, então, porque segunda vez que eu falo alguma coisa, você fala que já falou, eu tô mal, velho. Preciso dormir direito, tô dormindo mal. Olha aí, ó, tá sem o sono REM aí, ó, cuidado. Daqui a pouco ele tá paranoico e tá matando a gente. Eu não tô fazendo de propósito, só pra você encher de efeito e me sacanear depois na edição. Aí, valeu. É legal, essa cena do holodeck eu acho bem forte, assim, eles tentando recriar, parece assim, pessoas que sofreram traumas e estão ali numa terapia de grupo, sim, né? Sim, é verdade, é legal. Tentando recriar aquilo, né? A cena, como o holodeck tá escuro, né? Sim. E só vai recriando a parte da cadeira, da mesa, você sente o clima, né? Você não sente medo, mas você sente o clima da situação, quando, né? E quando eles começam a colocar aquele som de pinças batendo, né? É uns cliques, né? Clique, clique. É. Então, nessa cena toda, eu acho que ela é pesada, sim, porque eu vejo assim, pessoas que sofreram traumas e que foram violadas, né? E sem saber como, onde, quando, né? Nada. Mas eles isso têm... é terror de abdução, né? É, não, mas, é verdade. Você viu verdade. O exame que a Crusher falou assim pro Riker, cara, seu braço foi amputado e colocado de volta. Nossa, cara. Não, essa cena também falou, porra, velho. Imagina se não rolou uma sonda anal, velho. Cara, coitado desse Riker e dessa galera aí, velho. Ai, caramba. Imagina os exames que foram feitos se ali. Se fosse um roteirista do Black Mirror nesse episódio aí, ia ser louco, hein? Foda. Black Mirror, às vezes o cara perde a linha, viu? Então, quer dizer, tá vendo? Eu acho que o Ricardo falou é o que vai definir, que a gente vai definir no final mais ou menos isso, né? É como se fosse um episódio de abdução alienígena. Ele lembra muito o Fire in the Sky, filme. O filme é posterior, né? Mas a história do cara já era conhecida. É uma história, inclusive. Uma história, inclusive, verídica, entre aspas, né? A biografia. Como é que é isso daí, Toyler, que eu não conheço? É um serralheiro que começa a ser abduzido. E ele vai sendo constantemente abduzido. Enfim, esse episódio, ele lembra qualquer história de abdução. Só que, diferente de uma história de abdução, ele não tem conclusão, né? Isso. E eu acho que, nessa história aqui, por um lado, eu acho uma fraqueza do episódio você não ter muito... não ter uma conclusão mais satisfatória sobre as intenções dos aliens. Por outro lado... Tem sim. Qual que é? Ah. Star Trek Online. Ah, olha aí, ó. Inclusive, tá na hora da gente, em breve, gravar o desse ano. Sim, é que hoje já começou a 12ª temporada. Não, então depois em off a gente combina isso aí, mas é bom saber que vai ter explicação sobre esse negócio aqui, hein? É. Eu lembrei de Arquivo X, cara. Verdade, Arquivo X. É verdade, tem um climão meio Arquivo X mesmo, né, cara? Então, assim, só pra concluir o que eu tava dizendo. Então, por um lado, eu acho um pouco fraqueza não ter uma conclusão mais, pra indicar mais o que era a intenção desses aliens. Por outro lado, isso contribuiu pro episódio ser um pouco mais aterrorizante. Porque fica aquela coisa, não se sabe de onde vem, quer dizer, eles até têm uma ideia de onde os aliens vêm. Mas, tipo, por que eles fazem isso? Então fica aquela dúvida, né? Meio uma coisa misteriosa mesmo. Né? Ao final, você pensa, pô, isso aí pode acontecer a qualquer momento aí, de novo, sei lá quando. Então... O Crabby People do South Park, vocês lembram? Não. Episódio de South Park. Mas é Crabby People? É tipo... Como é que se diz? Gente caranguejo. Caranguejo, né? Porque realmente eles têm uma... É. Nesse caso aqui, eles pareciam também caranguejos, né? Então... Falavam através de clique. Mas você vê que é muito louco, porque tem uma hora no episódio, no final lá, que eles falam, ó, os aliens estavam... aquela realidade lá em que o Riker foi resgatar, ele lembra que no final o Riker ele leva um tricorder, né, pra tentar escanear a galera dos aliens. Aí a conclusão lá no final é que aquele ambiente que o Riker tava na mesa junto com aquela tripulante que ele salva, aquilo só foi criado para manutenção da vida deles ali, ou seja, a atmosfera de oxigênio, hidrogênio, não sei o que, né? Só que, na real, o ambiente natural dos aliens nem é aquele, né? Então como é que era, né? Então fica essa dúvida, né? Deve ser mais bizarro ainda, isso eu achei legal, né? Porque, por outro lado, eu tava assistindo e não lembrava, né, da resolução totalmente, e eu pensei, os caras respiram oxigênio e tudo mais, aí gravidade normal e tá no subespaço, então eu achei legal que não, aquilo foi criado somente pras experiências, né? Isso foi bacana. Então é isso, esse episódio eu acho que ele é meio esquisito, mas nesse aspecto terror ele é um dos mais eficientes da lista aí, né? Sim, é um episódio que dá medo no Worf, né? Quero dizer, não que ele deixe transpassar, mas ele tava definitivamente preocupado com o que tava acontecendo. Não, ele fica incomodado, né? Porque ele não sabe o que tá rolando. Aquela cena do Riker, quando abre aquela fenda no quarto do Riker, ele é levado, é típico uma coisa de abdução mesmo, assim, né? Sim. Pra fechar o Schismas, a gente já categorizou aí, né? Abdução alienígena, né? Seria isso, né? Numa pegada do filme de terror aí. Qual que é esse que você falou, Torelli, que lembra? Eu falei do Fire in the Sky porque foi o que eu lembrei, mas podia ser qualquer episódio sobre abdução do Arquivo X, qualquer maluquice que o nego escreveu dos anos 40 pra cá sobre abdução. Foi uma coisa bem popular depois da guerra, né? Antes da guerra não havia isso. Ah, sim, aquela coisa dos anos 50 lá, de paranoia sim, comunista, paranoia, né? É, verdade. Cara, você falou Night Sky, mas também tem Contatos de Quarto Grau, tem vários, né? Os Sinais não tem abdução, né? Não dá nem pra citar, né? Ah, sim, não. Não dá pra citar esse filme em nada, cara. Os Sinais não dá pra citar nada. Mas, o Schismas é um episódio que eu tinha visto só duas vezes na vida, né? Porque é um episódio que eu não gostava, eu lembro que das duas vezes que eu vi eu achei fraco. Só que engraçado, eu fui assistir de novo aí agora pra falar, hoje aqui. Dessa vez eu achei ele bem melhor, cara. Eu achei ele mais eficiente, assim, sabe? Eu pensei, esse episódio ele tem probleminhas, talvez, mas não achei ruim necessariamente, não. Eu achei que cumpriu bem na coisa de ser, sabe? De ter esse clima tenso, né? Suspense, né? A bizarrice da abdução. próximo episódio que a gente vai falar aqui é o que eu considero talvez o melhor, junto com Night Terrors. É difícil dizer qual que é o melhor da nova geração dessa lista, porque o Night Terrors também é muito bom. Mas enfim, é um episódio que é muito bom nesse aspecto, e como episódio em si, que é o Frame of Mind da sexta Inception. É, ou Inception em nova geração. Da sexta temporada de nova geração. É. Toma essa, Christopher Nolan, né? Vamos dizer assim. É, a gente descobriu seu segredo, Christopher Nolan. Mas, então assim, Frame of Mind, eu acho que ele tá mais na pegada horror, sabe, horror psicológico, alguma coisa assim. É, tem uma ótima atuação do Jonathan Frakes, na minha opinião, né? Talvez a melhor dele na série, né? Então, eu acho que esse episódio ele é um ponto alto da lista aqui também, um episódio muito bom, e como terror, funciona muito bem pra mim. Vamos lá, o que vocês têm a dizer sobre Frame of Mind? Cara, ele é bem perturbador, cara, episódio bem perturbador, né? É que você não começa, você começa a não entender o que tá acontecendo, né? Você, toda hora ele vai parar numa parte numa situação... Você acha que, opa, agora é realidade, de repente não é mais. É um terror psicológico dele pra quem tá assistindo, né? Porque você começa a ficar perdido, né? Você fica angustiado que você não tá entendendo o que diabo tá acontecendo, né? É, desde o começo da história a gente tem aquela informação lá de que tem um planeta no qual tá tendo uma revolta civil lá, lembram disso, né? Uhum. Que daí a Enterprise tinha a missão, né? Foi incumbida aí de mandar alguém lá, né? Isso, pra... Porque tem uns membros da Federação que estão lá presos no meio dessa revolta toda, e que daí alguém vai ter que descer lá pra tentar, acho que resgatar o pessoal da que tá lá. Isso é falado numa conversa do Picard com o Riker na sala do capitão, né? Só que isso é bem no começo, né? É, quando o episódio vai se desenvolvendo, como eu já vi muitas vezes esse episódio, eu já não sei dizer se é previsível que se trata do Riker preso lá mesmo, né? Porque essa conversa com o Picard, ela é meio rápida até ali, né? Quando vai passando a história do episódio, meio que a gente esquece, né? Mas o que vocês acham? Cara, eu acho que eu sou muito inocente, hein? Porque eu não... Eu tava começando a imaginar que tinha dado algum pau no holodeck. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Entendeu? Ou que dava... alguma coisa tinha acontecido com o Riker, que ele tava meio que... preso... Realmente preso em um sonho, sacou? Em nenhum momento eu imaginei que tinha algo a ver com o que tava acontecendo no planeta. Qualquer episódio que começa desse jeito, a gente espera que no fim retorne ao status quo, né? Mas até acontecer isso, foi desenvolvido de uma forma muito interessante. Foi um labirinto mesmo. Cada segundo foi muito bem aproveitado, cara. É um dos melhores episódios dessa lista. É tão bom que eu confundi com outro que eu adoro, o Hard Time da DS9. Ah, sim, a gente tinha falado sobre isso, né? Que deveria estar nessa lista também. Esse Hard Time, provavelmente, quando a gente fizer a parte 2 desse podcast aqui um dia, acho que ele deve estar também, provavelmente, né? Realmente. Mas, ó, sobre o Frame of Mind, eu acho que é um pouco legal porque é agonizante, né? Você vê a agonia do Riker e meio que isso passa um pouco pra gente. A gente fica assim, caramba, cara, para logo o sofrimento desse cara aí, meu... Né, tipo, acaba logo a história no sentido de volta ao normal, coitado dele, né? O cara tá tendo um colapso mental logo mais, hein, né, cara? Então, eu acho muito louco isso no episódio também, né? Mas assim, eu sei que eu já falei, vou repetir, mas em nenhum momento eu lembrei do planeta, sabe? Porque você fica tão interessado no que tá acontecendo com o Riker, não sei, no meu caso, entendeu? Que eu não lembrei do que tinha acontecido no começo do episódio, sabe? Eu tava preocupado com o Riker lá, velho, maluco, entendeu? É porque é legal, porque é colocada aquela conversa com o Picard, com o Riker, de uma maneira como se fosse algo casual, né? Então é que, como eu falei, como eu vi muitas vezes, eu não consigo separar muito, eu já fico esperando as coisas, né? Nesse caso aqui, né? Mas de fato, do jeito que é colocado lá, não parece que é tão importante assim, né? Conforme a gente vai vendo a história passando, né? Agora, uma coisa que é interessante é aquele personagem alienígena que fica a história inteira aparecendo na frente dele, né? Verdade. Aquela cena na apresentação teatral, quando o Riker começa a gritar com o cara lá no meio da apresentação, cara, aquilo ali é muito louco, né? Porque você pensa, pô, o Riker tá enlouquecendo mesmo, né? Ou será que não, né? Ou será que o cara tá ali mesmo? O mistério é esse. Será que... O lance do episódio, a gente não sabe o que é real e o que não é, né? E talvez nesse aspecto, né, Gil, que lembra um lance Inception, né? É isso aí. Que é a coisa assim, do... Depois que ele começou a falar que o cara era daquela espécie, eu comecei a pensar, assim, ele tá sofrendo algum tipo de lavagem cerebral no planeta. Mas a questão era saber como que ele tava sofrendo essa lavagem cerebral, né? era droga, no final a gente vê que era uma máquina que tava induzindo tudo isso, né? Que, é, tem uns lances, cara, que eu não sei se foi erro, foi erro da produção, ou era pra sinalizar um erro do próprio experimento. Por exemplo, quando a Crusher aparece pra ele, ela não tá usando nenhum disfarce que mascarasse a identidade terrestre dela, né? Não tem nenhum M de McDonald's na cara dela. É, isso que eu ia falar, que a maquiagem parece o M do McDonald's, velho. Que bom que eu não fui o único que pensou assim, que não ia falar, puta, tinha que ser gordo pra pensar no McDonald's. Ainda bem que você soltou antes, cara. Mas é isso que eu... É, então, eu acho, Torelli, que não é erro, não. Eu acho que aí é pra pontuar que é uma loucura mesmo, que é alguma coisa, né? Que eu acho que é pra mostrar que é alucinação mesmo, né? Porque ele não deveria... Realmente, eu acho que ali é pra mostrar meio que... Puta, deve ser da cabeça dele, deve ser uma loucura. Ela tá aparecendo ali, de repente ela nem tá ali mesmo, né? Talvez seja isso, né? E eu acho que isso, na verdade, deixa ainda mais legal, né? Porque você fica pensando, porra, o cara tá mal mesmo, né? Tá vendo coisa, né? É isso, o episódio é isso. É o Riker, cara, a gente fica do lado dele o tempo todo. O ponto de vista do Riker é o nosso ponto de vista. Então a gente tenta entender o que tá acontecendo também, né, cara? Tudo começa porque é uma peça de teatro no qual o papel do Riker... ali, que é uma peça que a Beverly tá, ela é meio que a diretora da peça. O papel do Riker é um interno, um louco no hospício, né? Então isso aí é foda porque mescla com a história do cara ser louco mesmo. Será que ele é mesmo um interno nesse hospício, né? Eu acho que esse é um medo muito grande, né? Você ficar preso num lugar que você vai ser esquecido lá como um louco, né, cara? Se fosse pra ver sobre categoria de terror, seria o quê? Psicológico também, né? Sim. Só que sim. Mais parecido com o quê, né? Sei lá, né? Sei lá, aquele Estranho no Ninho, talvez. Talvez. A hora do Pesadelo 3, que vocês viram. É verdade. Que é no hospício. É no hospício. Não sei, esse episódio é tão bom que não dá pra relacionar com muita coisa, né? Eu não consegui. Cara, esse episódio é legal porque ele é muito diferente do que Star Trek é normalmente, né? Quando a gente pensa formato Star Trek, a gente não pensa nisso aqui. Foi muito bem sucedido, né, cara? Então, não é à toa que a gente lembra bastante. Esse episódio é bem lembrado sempre, né? Sim. A última cena eu acho muito foda, cara, porque o Riker pede autorização pra ele desmontar na mão mesmo o cenário do teatro lá na nave, depois que tá tudo resolvido já. Ele mesmo vai lá e ia ser legal se mostrasse ele dando uma bica, assim, sabe, dando uma voadora, quebrando tudo. Mas... Cara, uma coisa curiosa que eu sempre penso, cara, é que todas as missões de resgate da Enterprise deveriam mandar o Worf e o Data sempre. Tu não precisa mais de muita coisa. É verdade, né? Porque você pega o... Um é um comando suicida e o outro é... É um robô, um androide, com força super-humana. Pra que se preocupar, né, com o resto? Cara. Mas é isso, então eu acho que esse episódio é muito eficiente em cada passo e o final achei ótimo, cara. Porque tem aquele lance, né, cara, das pessoas traumatizadas terem que ir lá e desconstruir. E é legal porque, assim, quando você fala desconstrução de uma coisa na sua cabeça, é algo subjetivo. E o final, ele mostra a desconstrução física de algo que traumatizou, né, cara? Então isso é muito bom, cara. Isso aí foi uma sacada muito foda, eu achei, cara. Próximo episódio, que é o último que a gente vai falar da nova geração hoje aqui, é o episódio Genesis, da 7ª temporada. Antes de começar a falar sobre ele, eu queria dizer o seguinte. Eu tinha visto esse episódio uma vez na vida só, na minha maratona, sei lá, anos atrás. Aí eu fui ver de novo faz alguns meses. Aí, beleza, eu vi de novo, eu me surpreendi como que dessa vez eu gostei pra caramba do episódio. Porque a primeira vez que eu vi, eu achei uma merda, né? Aí eu fui ver essa outra vez e eu pensei, caramba, esse episódio ele funciona assim. Ele dá umas forçadas científicas, mas é um episódio que aterroriza. É um episódio que eu achei melhor mesmo dessa vez. Aí eu vi de novo recentemente aí pra gente gravar o podcast, né? E eu tive essa mesma impressão, né? Do episódio ser bem melhor do que eu lembrava da primeira vez que eu vi. E esse aqui já muda a categoria de terror mesmo, né? Como... É, terror B. É, esse... Sim, trash do Zé do Caixão. Esse... Não, cara, Zé do Caixão não tinha esse orçamento pra fazer esses efeitos. Aqui já seria algo tipo John Carpenter, anos 80, mais ou menos, eu acho. Pode crer. Mas enfim, vamos falar sobre Genesis. Comecem aí, pessoal. Vamos lá. Cara, eu lembro que eu assisti esse daí e já tinha achado ruim. Vi de novo e continuo achando ruim, cara. Cara, eu tenho um carinho especial pra esse episódio, porque foi o primeiro episódio que eu vi quando eu passei a TV a cabo e vi pela primeira vez a TNG em inglês. Olha então, só. Então, assim, e eu acho que eu não via desde essa época e continuei gostando mesmo assim. Que legal, cara. Mas e aí, nesse aspecto terror? Ah, cara, me lembra aí do Dr. Morro, mais ou menos. Esse é o primeiro episódio, que o Barclay aparece? Esse aqui não, esse aqui já é o último, porque é da sétima temporada. Esse acho que é o episódio 19 da sétima temporada. Já é o último que o Barclay aparece. Interessante. Assim, na nova geração, né? Depois ele vai aparecer. Eu gosto muito desse personagem, cara. É mais divertido. Cara, o Barclay nesse episódio... Não, vamos falar sobre a história do episódio no geralzão, assim. Quer dizer, os genes primitivos, dormentes, da tripulação inteira ativados. Ou seja, eles começam a evoluir, só que para estados primitivos da evolução, né? Ou seja, no caso do Barclay, é legal que ele vira um aracnídeo, cara. Muito louco. Me lembrou o filme A Mosca, assim. Ficou legal. É verdade. Essa maquiagem ficou legal, hein? Ficou legal, cara. No caso do Riker, vira primata, né? E o Worf, acho que é o mais aterrorizante. Mostra o Picard cagando de medo do Worf, que vira uma criatura Klingon primitiva pra caramba, cara. Nossa, parece um crustáceo gigante, cara. É muito louco. Um veneno, né? Ele cospe veneno. Não, essa cena do Worf cuspindo veneno na doutora, eu acho ótima, cara. Não, muito boa. Não, assim, não, ótima mesmo, não é ótima do tipo ruim, mas é bom. Eu achei bom mesmo, assim, tipo, aterrorizante, cara. Ela abre... esperava, tipo, né? O Alien, né? Ah, é tipo, ela assim, abre a boca. Não, se bem que a doutora foi muito ingênua. Ela viu o bolsão de veneno no Worf e pede pra abrir a boca, né? Aí ele cospe veneno, né? Morde a bochecha da Troy, cara. Quase arrancou um pedaço da cara da Troy, assim. A Troy vira tipo um anfíbio, sapo na água. Cara, eu acho muito bom. As transformações eu achei ótimas, cara. Achei... Não, mas assim, o que acontece no começo, assim, que o Buckley, ele tem um problema que ele não produz as células T. Aí ela usa células T, né, sintéticas, ou alguma coisa assim, pra ativar esse gene. Só que nisso sofreu uma mutação e aí ativou todas as células, todos os genes dormentes, né? Mas então, assim, o Klingon eu entendo, todo mundo evolui pro um estágio mais primitivo. Agora, não entendi porque o Buckley foi pro uma aranha e porque o Spot virou uma iguana. Nossa, né? O Spot... Assim, é ridículo o Spot tiver uma iguana, até porque há Spot, né? Gatas e... Ela tem até filho no episódio. Cara, e Spot de iguana, mas com aquele colarzinho no pescoço, assim, aquela... O Dato e o Bart parecendo um casal, filho, falando. Ele deveria devoluir, né, desevoluir pra um réptil primitivo, não pra um réptil que coexiste com os gatos hoje em dia. Evoluíram quase que na mesma época. Mas até que faz sentido isso. Até que faz sentido porque a gente divide nossos genes com uma porrada de outras espécies, né? Mas o que eu acho forçadão, cientificamente falando, eu acho que deve ser, não entendo, né? Mas o foda é os caras conseguirem, ao final, reverter totalmente o processo, né? De todo mundo. Eu acho que quando, sei lá, a Diana vira aquele ser anfíbio, era pra continuar assim, já era. Né? Como é que você vai reverter algo que já foi tão longe, né? Que nem o Riker, todo mundo, o Worf, né? Nessa parte que é a fantasia. Não tinha como, né, cara, não reverter, né? Tiveram que forçar a mão. É, então, aí eu acho que é onde dá a forçadona, né? Talvez seria melhor o episódio se os caras mostrassem isso numa outra nave lá, que todo mundo sofreu isso. Aí os outros ficam assim, mesmo, já era, acabou, sei lá. Mostrar nos tripulantes o início do processo, né? Que nem rolou na Impulse com a T'Pol. Sim, sim. Ah, mas o doutor conseguiu reverter a salamandra gigante da Jenny. Se a gente usar isso como parâmetro, tudo vale, né? Cara, não, eu fico imaginando que eles devem ter predado boa parte da tripulação, né? Eles devem ter uma perda muito grande de pessoal. É, tanto é que porque eles viram animais, cara, alguns predadores, outros presas, né? É, tanto é que quando o Picard e o Data chegam na ponte, né? Eles encontram lá um cara lá no Helm, né? Um tripulante que tá, tipo, com umas dilacerações nas costas. Então, com certeza... É o único morto, né? É o único morto. É que é mostrado, assim, é o único, né? Verdade, né? Cara, mas a cena do Worf querendo ir atrás da Diana porque ela seria, tipo, o mate dele, né, cara? A consorte dele ali, sei lá, pra ele procriar, né? Aí o Picard cagando de medo, espalhando feromônio de um sprayzinho... Cara, eu achei bem legal. Pô, é tenso, né? Tem umas cenas bem filmadas aí, né, cara? Não, sim. Episódio escuro, assim, né, cara? É bacana. A minha birra com esse episódio é os negócios evolutivos, né? Ou a involução, né? É, a ciência. Mas falando, né? Eu falo assim, meu Deus, cara. Aí eu só... Não, mas eu não entendo por que o Barclay, exatamente ele, virou uma aranha, mas tudo bem. Cara, o Barclay... E é legal que o Barclay... Esse só se fode, né? O legal é que o Barclay, ele vai aos pouquinhos virando insetos, né? Tipo, quer dizer, aracnídeo, né? Porque ele vai, tipo, ficando com os trejeitos, né, de aranha. Ele vai se movimentando de um jeito meio esquisito durante a reunião, sei lá, né? Aí a enfermeira Ogawa começa também a se movimentar meio que nem um primata, né? Então eu achei bem divertido esse episódio, cara. Assim, cientificamente ele deve ser todo errado, sei lá, né? Mas, cara, eu achei bem divertido. Eu queria uma opinião de um estudioso de evolução pra puta, precisar. É capaz do cara dar risada inteiro no episódio, né, cara? Certeza, né? Sei lá. Mas é. Vamos lá, então qual seria a categoria de terror desse filme aí? Aliás, desse episódio aqui? Eu acho que deve ser meio que um John Carpenter lá, nos 80, alguma coisa ali. O que vocês acham? É, também. É tipo aquele. O filme da mosca mesmo, tipo filme de mutação, né? É, acho que tem que ser nessa pegada, a mutação, né? A experiência, a mosca, com uma pitada de uma coisa meio B, assim, né, cara? Porque tem umas coisas meio engraçadas, assim, né, cara? Então acho que... Ah, aquela maquiagem da Diana tá esquisitaça. É, eu acho... Na mosca 2 eles conseguem reverter o processo também. Aí, né? Então seria tipo... Aí, não, o Eric Stoltz consegue. É, então acho que teria que ser tipo... Não a mosca do Cronenberg, né, que é uma coisa mais, né, cara, que tem um certo refinamento no roteiro. Isso aqui teria que ser uma mosca 2, assim, talvez. Cara, eu não lembrava que a Diana tinha virado eu tinha achado que ela tinha virado tipo uma sereia, alguma coisa assim. Nossa, eu achei bem legal a cena da Diana, porque se vocês repararem, tem um monte de cabelo na borda da banheira, tipo, ela foi perdendo cabelo. E é legal quando eles tiram ela lá de dentro, cara, ela já virou um anfíbio mesmo, bem legal. É, esse episódio em quesito de maquiagem, essas coisas, ficou muito bom, cara. Cara, eu só sei de uma coisa, eu queria muito o Barclay Aranha em action figure, cara, aquele Barclay Aracnídeo ali. Pô, a cena que ele aparece do nada na engenharia, naquele vidro ali pro Picard, cara, pô, aquilo ali é ótimo, né? Do nada, assim, pá, bate na... O engraçado é que o ator do Barclay, ele é o Aníbal não, o Murdock do Esquadrão Classe A, né? Sim, sim. E ele já era meio doido, né? Ah, tem até, cara, no... naquele filme que fizeram em 2010, né, do Esquadrão Classe A. Ah, ele aparece também. Eu não sei se ele aparece, mas tem uma referência lá que é o seguinte, os caras entram num cinema numa hora lá, acho que é isso, cara. Que daí tá passando uma abertura de um filme que aparece Reginald Barclay, né? Ah, é? É uma referência. Pode. Aparece, cara, aparece. Não, o ator que faz o ator do Barclay e do Murdock, ele aparece como médico, né? O médico psiquiatra do Murdock do filme, né? Caramba. E ele fala assim, esse não tem jeito, é doido de pedra mesmo. Legal. Não, achei legal que no fim o Barclay realiza o sonho do hipocondríaco, né? Tem uma síndrome em homenagem a ele. É verdade. Não, o pior é a Diana falar, eu vou limpar a minha agenda pra semana. Nossa, cara, imagina o consultório essa semana da galera que virou bicho, virou... Nossa. E ia ser legal se a Spot continuasse como uma iguana, ia ser muito louco. Eu fiquei pensando nisso também. O pior é que o Brent Spiner não gosta de gato, né? É verdade, eu não sabia disso não. É, ele não gosta de gato. Ele ficava meio puto que ele tinha que ficar contracenando com o gato. Que não se faz pela arte. Ah, talvez se continuasse como uma iguana, né? Acho que talvez fosse melhor pra ele, né? Próximo episódio, né? A gente acabou agora de falar sobre os episódios da nova geração. Vamos partir pro próximo, que é de Deep Space Nine. É o episódio Whispers, um episódio que eu adoro. A gente já fez, inclusive, um podcast somente sobre ele aqui, um Sessão 31 sobre o Whispers, no ano passado até, tá? Então, como eu falei bastante sobre esse episódio já, eu queria a opinião de vocês aí. Terror zero. Eu acho que esse daqui também é um dos que não encaixa tanto também na premissa do... É, eu acho que ele cabe muito naquela parte de paranoia, né? De um terror de paranoia, aquele psicológico, né? Porque a gente começa a achar que o... Nós também ficamos paranoicos, né? Você fica assim, meu... O que aconteceu com o Cisco? O que aconteceu com o pessoal, né? Eles estão dominados. A gente não imagina que o problema é com o O'Brien, né? É, porque essa história ela é meio Philip K. Dick, né? Tanto é que ela tem uma influência mesmo, né? E que é a coisa de você não saber o que é real e o que não é, né, cara? Que é um tema recorrente na literatura do Philip K. Dick, né? E aqui é o O'Brien, né, cara? Realmente é um drama muito grande. O final do episódio é trágico, né, cara? Puta, eu acho ótimo isso aqui. Cara, exatamente. É um episódio maravilhoso. Vocês já até falaram dele naquele episódio sobre o O'Brien, né? Mas, porra, meu irmão, acho que não precisava estar nessa lista. Ele não é necessariamente de terror. É, eu também acho que ele não se encaixa necessariamente nessa lista. Mais um suspense, né? É, talvez se fosse nessa pegada olhar pra terror como o lado suspense do terror, né? Talvez nesse aspecto sim, né? Mais nisso, né? Cara, o Além da Imaginação tinha muito episódio desse tipo. Cara, muito mesmo. Mas é fogo pensar em terror, né? Porque não é um episódio que gera, assim, um sentimento de terror, de medo, né? Gera só aquele sentimento de, puta, o que tá acontecendo, né? Só isso, né? É, eu acho que, assim, tem uma cena muito específica aqui que eu acho que tem essa carga de paranoia, né? Nesse teor paranoia. Que é quando o O'Brien tá jantando com a Keiko. Ah, sim. Que ela não quer ficar com ele... E aí ele... Essa cena é bem tensa, né? Essa cena do jantar. Tem closes no O'Brien, close na... Verdade, ele se toca, né? Inclusive até aceitar como que o O'Brien é inteligente, né? Como que ele começa a perceber que tem coisa errada o tempo todo, né, cara? Qualquer coisinha que acontecia, ele já se tocava e tinha coisa errada, sacou? É, quer dizer, na verdade ele nem é o O'Brien, né? Ele é um replicante. Ele nem é. É, tanto é que é o termo... Mas por ser um replicante, ele tem o... né? Ele é o O'Brien, né? É, pra todos os efeitos, ele é o O'Brien, né? Ele tem tudo do O'Brien, né? A mentalidade, tudo, né? A genialidade, vamos dizer assim. Se fosse uma situação que dava a entender que pela ótica do O'Brien tava tudo errado, né? O O'Brien tomaria as mesmas atitudes. As mesmas decisões, né? As mesmas atitudes, né? É, outra coisa também que eu acho que enquadraria nessa parte do terror seria porque na visão do O'Brien, que a gente acompanha do ponto de vista dele, ele vê todo mundo agindo estranhamente, né? Então ele se vê rodeado, na cabeça dele a estação foi invadida, alguma coisa assim, né? Porque na cabeça dele ele é o O'Brien, então todo mundo que está agindo estranhamente. Então ele começa... tem momentos na história que ele fala, ah, será que todo mundo foi dominado por alguma... foram substituídos, o que está acontecendo? Então acho que é nesse quesito paranoia mesmo, né? Cara, uma coisa que acontece toda vez que eu vejo esse episódio é que eu fico com vontade de tomar café jamaicano forte com açúcar. É, double strong, double sweet, né, que ele fala, né? É. O pior que é verdade, viu? Eu também fiquei com vontade. Toda vez que eu vejo esse episódio, velho. Tá, então, pessoal, mais alguma coisa sobre esse aspecto terror desse episódio, que não tem muito mesmo, ou a gente já parte pro próximo? Pô, cara, o terror dele mesmo, pra mim, é o final, cara, que me aterroriza com a tristeza que ele me dá no fim, cara, tá de chorar com a morte do clone do O'Brien. É verdade. É, a última palavra dele é pra Keiko, né, cara? É. O que provavelmente o O'Brien faria, né? É verdade, assim, né? Porque, assim, pô, por que não teve uma solução igual teve a solução com o Riker, né? Dois Rikers convivendo, eu ficaria... numa mesma existência, eu ficaria muito mais feliz com isso. É, mas pelo menos ao final, não foi ninguém da frota que matou ele, né? Foi o cara lá, o Maradan mesmo, né? E aí até justifica porque os caras estão... Não, os caras tinham motivo total pra fazer isso. Sim, sim, então é justificado nesse sentido, né? E o drama do episódio, o peso dele reside nesse assassinato do clone mesmo, né, do replicante. É. Bom, mas é isso, tá? Então o Whispers é um dos que menos se encaixa nessa lista de episódios de terror, né? Junto com outro que a gente falou da série clássica, qual que era mesmo, que também não se encaixa muito? Ah, o Enemy Within, né? Também. Então esses dois, até o momento, são os que menos se encaixam, mas... Mais uma vez, pessoal, ouvintes aí, quem não ouviu ainda ou quem quiser ouvir de novo, a gente fez um podcast somente sobre esse episódio, onde a gente analisa ele de cabo a rabo, né? Isso foi feito no ano passado, eu vou deixar o link para esse podcast aí, é isso aí. Bom, Bom, pessoal, continuando aí a lista dos episódios, o próximo episódio que a gente vai falar aqui, também da Deep Space Nine, desses da Deep Space Nine, pra mim, é um dos mais fracos, tá? Esse é o Distant Voices, episódio da terceira temporada, o personagem principal da história é o Dr. Bashir. É um episódio que, vamos dizer, que o terror aí é psicológico também, né? Provavelmente é isso, né? Um terror psicológico também, né? Que envolve o medo do envelhecimento, né? Acho que seria dentro desse... mais ou menos isso, né? Não é isso? É, acho que sim. Sim, sim, sim. De terror nessa história aí, o que, que vocês identificam aí como elementos? Vamos lá. Cara, medo da morte, né, cara? O Bashir se caga de ficar velho. Sim, sim. Acho que é isso, né? Porque... terror não tem... É mais um que não tem nenhum limite de terror, né? Ele é que mais... monstro te perseguindo, né? É, no caso, o monstro aí é tem o monstro mesmo, vamos dizer que é o alien lá, que é o litiano, né? Que é aquela espécie mais obscura, o litiano. É, o litiano parece naucasiano, velho. É, parece... não, mas sem cabelo, né? Nausicano, você quer dizer, né? Nausicano. É, o nausicano tem aquele cabelo meio cabelão, assim, né? No caso desse, parece um nausicano careca, né? O nausicano tem garra na cara, né? Esse aí tem unha. É, e é meio... é diferente mesmo a configuração. Nausicano é tipo um predador, só que, né, sem grana, né? O nausicano é o Klingon baixa renda. É o Klingon misturado com predador baixa renda, vamos dizer. Ai, cara. Bom, então assim, tem esse, digamos, monstro que ele corre o episódio inteiro, mas também tem o monstro do envelhecimento, que ele vai envelhecendo a cada, sei lá, durante o episódio inteiro ele vai ficando velho, né? E a maquiagem de envelhecimento vai piorando também, né? Começa até que boa e depois no final... cara, é foda, né? Esse episódio, eu tinha visto ele só duas vezes na vida, eu fui ver de novo aí, né, pro podcast. Eu lembro que eu não gostava muito dele, né? Só que assistindo de novo eu achei um pouco melhor, até que ele tem mesmo um clima que... ele tem um ritmo bom até. Eu achei que... só que não acho tão interessante a história, né? É legal, é legalzinho. É, passa, né? Episódio que vai, né? E no quesito terror, eu não colocaria normalmente esse episódio numa lista de terror também, assim. Não é minha primeira opção, nem ferrando, né? Mas eu entendi o porquê. De fato, tem um clima aqui que é mais tenso, né? Episódio que... tem esse lance, o Bashir também não sabe se é real. Se... Na verdade, durante o episódio ele sabe que não é real, né? Ele rapidamente ele já conclui, ó, isso aqui é uma representação. Lá pro meio ele já tem certeza, né? É, ele já conclui, né? Que os personagens da estação são representações da psique dele. Por exemplo, sei lá, o Odo seria a cautela, né? Não é isso? A Dax seria o espírito aventureiro. O O'Brien seria o medo, né? Não é isso? Paranoia dele. Cara, eu não tive nenhum sentimento de terror. Eu fiquei mais interessado em acompanhar o Bashir. Por sinal, apesar da maquiagem ficar meio esquisita, eu achei um excelente episódio pro Bashir até. Eu não consegui em nenhum momento ter o sentimento de terror, sabe? Você fica acompanhando o que tá acontecendo e eu não... diferente de outro, que eu buscava o elemento assim, aqui eu não consegui. Talvez porque se desenrolou muito rápido também, né? O episódio não fica... te deixando envolto de tanto mistério, assim, entendeu? É, uma vantagem do episódio é que a todo momento acontece alguma coisa, né? Ele não é entediante, né? Ele toda hora te dá alguma coisa, né? Nem que seja, por exemplo, do Bashir abre uma porta e ele já tá mais velho, né? Quando mostra na outra cena, né? Sei lá. Você sabe que a gente tá zoando a maquiagem, mas o episódio ganhou M de melhor maquiagem, vocês estão ligados. Caramba, foi fraco aquele ano. Aquele ano foi fraco. Cara, eu achei a maquiagem boa até ele ficar velho demais. Assim, na parte final tava muito escrota. Pô, o terror pra mim é bem claro ali ia num outro nível. A porra do medo da morte e de você chegar numa situação em que tua vida tá acabando e você reavaliar e perceber que você deixou de fazer várias coisas que você queria ter feito, não teve coragem pra isso, né? É o Bashir confrontando isso, ele nunca ter chegado na Dax, ele não ter virado profissional de tênis, ele não ter sido o primeiro da escola de medicina, esse tipo de coisa. Eu achei legal uma coisa aí, cara, que acabou funcionando, por exemplo, quando o Bashir tá lá confrontando o Litiano, né? Ah, tal, porque você não conseguiu ser o melhor, né, na sala, né? E pelo que eu lembro, no episódio em que ele fala de não ter conseguido ser o primeiro da sala, não é dito, o motivo daqui é falado assim, ah, porque você não queria se sobressair, não é isso que ele é dito? Algo assim, não é? Só que isso foi legal porque encaixou depois quando os caras inventaram o lance do Bashir ser geneticamente alterado, né? Porque se não, se você pega o primeiro episódio que é falado sobre o Bashir não ter conseguido ser o primeiro da sala, não encaixaria com o lance do geneticamente alterado. Mas esse episódio aqui faz encaixar, só que muito antes dos caras terem a ideia sobre o geneticamente alterado. Então quem assiste a série inteira, é bom que não ficou forçado, pelo menos. Sim. Encaixou. Mas isso foi antes, então, do... Bem antes. O Bashir só é dito que ele é geneticamente alterado na quinta temporada, né? Ninguém tinha nem ideia daquele desenvolvimento. Uma coisa que eu fiquei pensando, se bobear, até o lance dele ser geneticamente alterado, explica por que ele recebeu, ele sobreviveu ao ataque psíquico do cara. Talvez, né, cara? Porque quem fala? É o Gara que fala? Não, quem fala? Não, pô. Tipo, a taxa de sobrevivência é baixa. O Gara que fala assim, os Cardassianos não acreditam em sorte. Assim, verdade, o Bashir fala pra ele, né? Fala que, doutor, você é muito forte, né? Alguma coisa assim, né? Você é forte, né? Tá, não sei o quê, pra aguentar isso aí, né? Então, mas é isso, né, Torelli? Então, a gente tem aí o medo da morte e o medo das escolhas erradas, das escolhas até esse ponto, o medo do envelhecimento, né? É confrontar os próprios medos, né? É isso, né? Na história do episódio. Nesse aspecto, você acha que encaixaria em que tipo de terror ou que tipo de filme de terror nesse? Seria psicológico? Cara, o Conto de Natal do Charles Dickens, talvez. É mesmo, né, cara? Não seria? Acho que sim. Algo lá do... Como é que chama lá? O Scrooge, né? Algo do tipo aí, né? Eu acho que o que daí fica menos Scrooge é porque ele tá sendo perseguido por uma criatura, né? Que é o Alien, né? Aí fica... Acho que talvez aí que entra mais no lance terror, né? Ser perseguido por um alien, sim, né? Numa criatura... Mas o Scrooge, ele é perseguido pelo fantasma do Natal Futuro, né? Que é a morte. Ah, é verdade. É um conto de Natal. No espaço sideral, né? É. Mais ou menos... é o último dessa lista sobre Deep Space Nine e possivelmente o melhor deles, inclusive no aspecto terror, né? Eu acho que deve ser o melhor aqui, né? É o que mais se encaixa mesmo, né? Que é o episódio... Uma base cardassiana é um cenário perfeito, né? Base cardassiana abandonada, mal iluminada, né, cara? E com um cardassiano louco, solto pra matar, certo? Se encaixa em Sexta-feira 13, né, velho? Se isso não se encaixar no slasher movie, eu não sei o que mais. Dá até pra colocar um zumbizinho aí na história. Não, zumbi já tem um monte. Uma nave inteira de zumbis, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu acho que esse aqui eu até já dei a letra, né, cara? É um slasher movie, né, cara? O episódio, pessoal, é o Empok Nor, episódio da Deep Space. Jason, né? X. É mesmo, né? No espaço, né? Jason X. Oh, mas aí, tem o O'Brien Rambo, hein, velho? Porra. Cara, Não, até um background pra ele de soldado fodão, né, velho? Não, ele já tinha o background de soldado já desde a nova geração lá. Esse lance da tá batalha. Certo. Não, fazia tempo que eu não ouvia coisa do O'Brien, velho. Porque eu fiquei até admirado. Falei, olha só esse O'Brien, rapaz. Não, cara, o Satellite 3, né, que é dito durante o episódio, que o Garrick fica lá todo momento, fala sobre isso aí, a primeira menção a isso foi no episódio The Wounded, da nova geração, da quarta temporada lá. É que, durante o run da Deep Space Nine, eles foram acrescentando mais elementos e detalhes, né? Não tinha todo esse lance de que o Brian matou um monte de gente, que não sei o que, isso aí foi sendo colocado. Você olha o Brian boneco de Olinda, né, velho? Imaginar ele no campo de batalha, né, velho? Cara, o O'Brien é um cara perigoso, cara. Muito louco. Nesse episódio fica bem claro isso aí, né? Mas o O'Brien, ele é meio... Como que fala? Ele é meio... Feio. Não, também. Orelhudo. Acima do peso. Parei. Não deu. Ele é muito desconfiado, né, velho? Teve um episódio lá que ele ficava desconfiando da mulher dele, que tava traindo com não sei quem. Ah, esse daí é o episódio que a gente falou, Night Terrors, né? É, o Night Terrors, como tem aquele clima de paranoia, mostra o O'Brien paranoico, ciumento com a esposa, né? É, tem esse momento lá. Mas é legal, porque é uma característica mesmo do O'Brien, esse lance da... Não da paranoia, mas da cautela. Acho que não é à toa que no Distant Voices o Bashir associou isso, assim, o medo, ao O'Brien, né? Eu acho que foi um toque dos roteiristas lá. Eu acho que a cautela dele vem muito do fato dele não ser oficial, né? Dele ser o regular Joey da parada. Sim. A visão do O'Brien é a nossa visão, né? Ele não usa roupa de gala em baile nem nada. Tanto é que o cara foi pro front, ele foi pra guerra, né? Você vê, inclusive, que o episódio dá uma pincelada do que seria o racismo dentro da federação, porque o Garak que comenta, né? Vem cá, conta aí quantos cards você matou. Tipo, que nem Jap ou... Ruskies, né? Que os russos... Ruskies, é. É verdade. O O'Brien é o O'Brien das massas. Eu sempre falo que o O'Brien, ele é como se fosse a classe operária, né? No Star Trek, sim, né, cara? Total. É, mas assim, cara, vamos falar do Jason, certo? Que é o Garak. E o Garak tá fantástico esse episódio, né, velho? Tá muito bom. Tá amedrontador, loucaço. Imagina como que ele era quando ele era da Ordem, né? Ah, é, né, cara? Nossa. Mas, cara, o foda desse episódio é porque os caras, meu, é animal, né? Porque os caras chegam na estação e eles descobrem que estavam tendo umas experiências lá pra aumentar a xenofobia dos cardassianos. Os caras já são xenófobos, né? Aí isso deixa eles mais agressivos, obviamente, né? Porra, você tá criando o psicopata que já tem a propensão à psicopatia, cara. E aí quem que é afetado com isso? Garak, cara. Pô, essa história foi ótima, né, cara, pra criar isso tudo aí, né? Então, acho que dos episódios de terror, esse é o mais que tá ali, ó. É basicamente mesmo uma história de horror mesmo, né, cara? Tem várias cenas, e o fato da estação ser escura, né, tem essa coisa mal iluminada, os caras não sabem o que vai acontecer se virar a próxima esquina ali. Parece que é tipo uma Deep Space Nine do universo paralelo, do espelho, do mal, né? Uma coisa, né, cara? É igual a DS9, só que não, né, cara? Então, funciona muito bem. E o lance do Garak, ele chega a matar um oficial da frota, né? E mata com requintes de crueldade. Ele pega aquela ferramenta e enfia como se fosse uma faca, assim, né, cara? Pô, desde o começo a gente sabia que todo mundo que não estivesse junto do Garak, do O'Brien e do Nog ia morrer, né? É legal. Pela hora que você, vamos separar. Nog e Garak vem comigo. Fudeu! Não, senhor, eu quero ir com o senhor, por favor. Cara, e é legal porque tem os bolianos, eles sempre são mostrados assim, meio medrosos, né? Pelo menos a maioria deles, né? E os caras botam logo um boliano aqui pra passar medo, cara. Achei muito bom isso aí. Muito bom. Crer, boliano sempre é cagão, né? E aí mostra um, né? Obviamente que ele vai ficar assim, né, cara? Todo medroso. E morre, né? Ele morre, né? É, mas como é que um boliano, cara, que é medroso, pescoço, entra pra frota? Vem que falar só, você não vai fazer nada perigoso, você vai ficar só, sei lá, diabo na nave cortando o nosso cabelo. Aposta. Tem pelo menos acho que umas 4 mortes nesse episódio aí, né? Três, acho que são 2 ou 3 oficiais morrem pelas mãos dos cardassianos. São quantos cardassianos? Tem 6 mortes contando os cardassianos psicopatas lá. Peraí, vamos contar isso aí. Quantos cardassianos psicopatas fora o Garak que aparecem? São 2, né? 2. Né? Um tava muito velho. Aí esses 2 matam acho que 3, não é isso? 3 oficiais da frota? Ou não? Matam 2. 2, né? Matam 3, o Garak mata um só. Ah, é verdade, matam 3. Matam 3 e o Garak mata o quarto. Isso. Né? Então, são 6 mortes no total porque os outros 2 cardassianos morrem, né? Aliás, é o Garak que mata eles, é isso? Isso. Quer dizer, o Garak mata 3 pessoas nesse episódio aqui. 2 cardassianos. Ele mata. Ele mata o boliano? Não, né? Esse quem mata é um dos cardassianos lá, loucaço. Ele quebra o pescoço, pisa no pescoço do boliano. É verdade, né, cara? Muito louco, né? Mas o que o Garak acaba matando é um oficial da frota lá, que tava já meio... Né, o cara já tava um pouco impaciente, eu lembro, numa hora lá. E o Garak pega e já... Um careca, né? Parece até o Robert Picard. É. Um pouco nervosinho, querendo dar tiro. Isso. Então, cara, foi ótimo. Esse episódio aqui, eu acho ele muito bom em tudo. Clima, direção, música, atuação. Ele é um bom episódio em si. E como episódio de terror, puta, é um dos melhores da lista aqui, né, cara? Acho que talvez seja até o melhor, sei lá. Chega, dá até um sustinho uma hora que que um dos caras assim, pega um dos caras que estavam. Cara, ah, os dois primeiros que morrem, né? Chega até a dar um sustinho. Opa, você espera que o cara vai aparecer, mas não espera que vai ser tão rápido daquele jeito, né? É. Não, e o Garrick pendurando os oficiais da frota mortos. Usando terror psicológico com o O'Brien. Não, cara, eu acho os diálogos dele com o O'Brien fantástico. Esse episódio é muito bom, cara. Não, porque tem esse lance também, né, cara, que os caras viram máquina de matar, né? É esquema exterminador do futuro. O Garrick não, cara. O Garrick vira um filho da puta, né? Fazendo terror psicológico. Com o O'Brien. É, ele quer a todo momento, sei lá, trazer à tona aquele O'Brien que matou na guerra. Ele fica... O carniceiro. É, muito foda, cara. Nossa, eu acho uma boa maneira de mostrar o lado ruim do Garrick mesmo, cara. Esse episódio encontraram um bom pretexto pra isso, cara. E ó, destaque pro Nog. Ah, sim, né? E foi alívio cômico sem estragar o episódio. Bom, mas e assim, gênero é aquilo lá mesmo, né, cara? Slasher, né? É isso. Sim. É isso aí. É isso aí. Né? Esse aqui foi o mais. Talvez seja o mais identificável com o lance terror de todos. Um dos mais, né? Ou o mais, né? Sei lá. Esse e o Wolf in the Fold também, apesar de ser um dos mais fracos aí, mas ele acaba sendo. Né, Jack o Estripador, né, cara? Como ser mais óbvio do que isso, né? Então. Mas esse aqui não, ele é bom em todos os sentidos. Ah, no final que o Garrick fala assim, ah, se eu não tivesse longe do Phaser quando explodiu, eu tinha morrido. Fala assim, a intenção era essa. É verdade, aí, ele queria tanto trazer esse lado do O'Brien, que o O'Brien tava lá pra matar ele naquela hora. É. Né? Muito bom, né, cara? O'Brien John Rambo. É, Rambo versus Jason, né? Seria aí essa... A gente citou o trabuco na mão da Up Goldberg, né, da Gaina. Tem que citar também no Nog, hein, que os caras tudo medroso lá indo pra missão, vem o Nog, filho, carregando o trabuco. Ah, é? Assim, tá, tô pronto porque Dave é, né? Cara, muito bom, eu adoro esse personagem. Sim, ele tá, é aquele rifle primeiro contato, né? Aquele rifle. Muito mais bonito do que aqueles que estavam carregando, que parece que botaram um phaser no cabo da vassoura. Ah, esse daí que você tá falando é o da nova geração da série, da nova geração lá, não é? É, que parece um phaser na vassoura. Coisa feia do caramba. Aquele phaser é feio, né, cara? E aquele da Voyager que parece um caninho? Aquele lá também não gosto muito, não, cara. Aquele lá que coloca e segura tanto na frente que parece que tem uma base no rifle. É, cara, ele tem uma... Ele é pontudo, sabe? Ele é pontudo, assim. Ele é feio também. Meio feio, né? Mas parece um consolo, né? Tanto tempo longe da Terra, né? Vamos partir pro próximo episódio, que já é o primeiro da lista da Voyager. Então vamos lá. O próximo episódio que a gente vai falar aqui é Darkling, da terceira temporada da Voyager. Esse é um episódio que eu considero bom, mas não no começo. Eu acho que aquelas primeiras cenas da Kes, eu acho um saco. Puta, é verdade. Tentar desenvolver romance ali, aquilo eu acho um saco. Mas capitã, eu gostaria de... Vai logo. Vai embora, vaza. Não sei por que não foi ainda, né? Fechando mesmo, vaza daqui, pô. Nossa, aquela hora... Vai, tá indo tarde, né, cara? Tava chato pra dedéu, começou a ficar interessante quando acontece a parada com o doutor, porque puta que pariu. Cara, quando o episódio começa a focar no doutor, tendo esse lado psicótico dele aí, cara, nossa, quando mostra o doutor... Como se fosse o Enemy Within, né, do doutor, que nem a gente tinha falado lá, né? Tipo, mostrar esse lado ruim do doutor, cara, aí o episódio ganha uma forma bem interessante, né? Porque verdade. Aí fica muito legal, cara, eu gosto muito a partir daí, né? Então vamos lá, vamos falar de Darkling aí, vamos lá, pessoal. Ah, eu quero fazer... Tô fazendo vários comentários fora da proposta, mas beleza. Tuvok, Sherlock Holmes de Araque, né, velho? Porque, pô, o namorado, o caso da Kes atacado e nem pra ele interrogar o Nilix, né, velho? Exato. Sacou? Tipo, foda-se. Não, mas sabe que já tinha terminado, né, o namoro? Eu tinha, mas, pô, terminou o quê? Recente, né, velho? É, bem recente, mas... Comenta isso no episódio, que terminou recentemente. É, só que, então, mas eu acho que eles não quiseram, como o lance do término do relacionamento foi feito de uma forma meio brusca na série. Eu acho que eles não quiseram nem trazer o Nilix pra não dar vazão a isso continuar em nenhum sentido, em termos de que eles tiveram um relacionamento. Foi uma coisa meio que os caras quiseram esquecer, do ponto de vista da produção. Quiseram acabar, mas de uma forma também de qualquer jeito, né? Então, na minha opinião, não é nem furo, eu acho que foi proposital. Tipo, não vamos trazer o Nilix pra falar da Kes, porque eles já não vão ter mais nada a ver mesmo, deixa quieto. Eu acho. E também esse nem era o ponto forte do ponto alto do episódio, né? É, também não. É. Mas o... Do foco, né? Mas, cara, uma coisa que eu queria comentar é que eles tomaram um cuidado bacana até com o visual do doutor, né? Vocês repararam que ele usa uma lente de contato que ele fica com olhos menores. Ah, sim, verdade. Fica parecendo, dá um ar de cara alucinado, olho pequenininho, aquele, as bolinhas dos olhos, né? Como quem tá louco, assim, né? Então, isso foi um cuidado muito bom, além da atuação do Picardo também, né? Lógico, né? A atuação dele é o que faz a diferença. Não sei se vocês repararam, mas o pouquinho de cabelo que ele tem ali, eles deram uma bagunçada também, pra ficar mais caótico o negócio, né? Sim. A interpretação dele, ele coloca o queixo mais pra frente, assim, na hora de falar, ele tenta ser bem diferente do que... É, ele começa a andar mais curvado, né? Ele anda como uma pessoa, aquela coisa de andar meio curvado, desconfiado, é uma postura de uma pessoa que não confia nas outras, né? Então, puta, foi muito bem feito, cara. Eu acho que da parte da atuação do Picardo é excelente isso aí. Categoria de terror seria mesmo que nem o Enemy Within, Médico e o Monstro. Nesse caso é o médico mesmo, né? Então, muito bom, cara. O lado ruim do doutor, né? Como eu tinha falado lá no... Quando a gente falou do Enemy Within, da TOS, né? O lado ruim do doutor é muito pior que o lado ruim do Kirk lá, né? Vocês não acham isso? É, o que o doutor, ele downloadou um monte de maldade pra alma dele, né? Não era o original de fábrica que nem do Kirk, né? Ele pegou o pior do pior de grandes nomes da humanidade. O Lord Byron, cara, olha o que ele pegou. Nossa, cara. Pô, não falando da visão, mas o Gandhi era uma pessoa horrível também. Inclusive, a favor do apartheid. Ele não era pedófilo? Eu vi uma parada. Também, também. Ele também tinha um lance meio de pedofilia na biografia dele. Nossa, cara, imagina isso. Então, aí também tem, tipo, o lado da lógica extrema da T'Pau lá da série clássica. É legal que mostra, tipo, uma outra atriz fazendo a T'Pau ali, né? Nossa, muito legal isso, muito legal. Legal também. A T'Pau jogando, acho que, xadrez com Sócrates, meu. Que bagulho louco, né, cara? Achei legal isso aí. Não era xadrez, era um outro jogo. Era outra coisa lá, sei lá o que que era. É. Mas é. Então é foda isso, né? Quer dizer, é o pior do pior. Aquela parte que o doutor tá brincando, tipo, sadicamente com os outros hologramas lá, eu achei aquilo lá forte também. Tudo bem que são hologramas, né? Mas o doutor holográfico, ele tem uma empatia com os hologramas. Esse aqui, esse doutor Evil, não tem nada. Ele faz experimentos. Ele tá retalhando a própria gente dele, né? É, cara, é crueldade total dentro da, vamos dizer, entre aspas, espécie dele, né? Então, cara, isso eu achei bem pesado, assim, cara. Esse doutor é bem... Ainda que permanece um lado bom nele, alguma coisa que a Cass fala, ah, por que você tá se preocupando comigo? Sua intenção não era me matar. Só que aí ele pega e, no final, ele cai com ela do precipício. Então, ele, no final das contas, ele mata mesmo. Vamos dizer, a intenção foi matar mesmo. É engraçado que a explicação pra ele não apagar o doutor de vez é mais ou menos a mesma do Kirk, né? Tipo, você não pode viver sem ele, né? Sim, verdade. Não pode viver sem o seu lado negativo e o lado positivo. Mas, assim, uma coisa que eu estranhei quando o doutor se joga, quando ele é teletransportado, ele volta a ser o doutor, né? E aí eu fiquei pensando, assim, será que quando ele se joga, o doutor, ele se reativa e desliga o campo como que eles falam? Campo de embaralhar o sinal? Não, como que fala? De distorção? Ele desliga o campo de distorção pra poder ser transportado? Não, o que acontece ali, pelo que eu lembro, eles, durante o transporte, eliminam o que o doutor fez nele mesmo, né? Os upgrades, né? Eles eliminam tudo, aí só transportam o que interessa, que é o doutor mesmo, né? É isso, né? Eu lembro que a explicação era essa, né? Foi essa? Não lembro disso. Foi isso. Durante o transporte, eles já eliminaram os upgrades, assim. Fizeram uma filtragem, ó. Vamos ficar só com o doutor mesmo. Porque a dificuldade deles era localizar o doutor. Quando eles localizam, ah tá. Então transporta, filtra, já era. Não, mas é muito esquisito, porque ele é um holograma. Como é que... Ah não, essa questão de transportar um holograma, aí é uma outra parada da Voyager que eu sempre achei bizarro também. Aí é outra coisa, aí é outra conversa, entendeu? Essa discussão aí é para um outro podcast. Porque realmente, transportar um holograma deixa para um outro papo pra falar dessa porra. Eles devem transportar só aquele troço que ele usa no braço. É, se fosse... O emissor. É, se fosse... E pra vencer o Dr. Ruin, era só dar um tapa no braço dele, então, né? É mesmo, dar um tapão assim, desaparece, já era. Mas é isso, pessoal. Mais alguma coisa sobre Darkling? Ou é isso mesmo? É um Enemy Within da Voyager, né? Vamos dizer que é isso, né? Mais ou menos isso. Que eu acho mais impressionante que o Enemy Within. Apesar que o Enemy Within é um episódio mais clássico, né, cara? Tá aí a... Se tivesse eliminado a história lá com o Kazir, né? Com o Fábio espacial. O Fábio. Teria sido muito melhor. O quê? Fábio, um livro de romance do cabeludo louro. Cara, é verdade, esse episódio ele só não é melhor por causa dessa porra, né, cara? Essa parte da história é muito chata, cara. Podia ter botado o lance do Neelix sendo investigado, entendeu? Ah, cara, mas ao mesmo tempo botar Neelix também não é uma boa solução. Pô, tá não é uma é, é difícil consertar isso aí. Se esse episódio tivesse 20 minutos e se concentrasse só no Dr. Evil lá mesmo, cara, ia ser foda. Mas, né, acaba ficando meio, meio machucado. Um episódio meio machucado, digamos assim. Vamos para o próximo episódio aí, que eu considero um dos melhores da lista, né, nesse sentido de terror. Eu acho que eu já vou até adiantando, cara, minha opinião. Esse, pra mim, é o melhor episódio do quesito terror de Star Trek dessa lista. Tá faltando um monte de outros pra outro podcast aí, né? Mas dessa lista eu considero esse o melhor no quesito terror. E olha que episódio do Neelix, né? Curioso, né? No qual o Neelix é protagonista, olha aí, ó, né? Episódio, então, que a gente vai falar aqui é The Haunting of Deck 12, episódio que é o penúltimo da sexta temporada, né? Esse episódio, eu acho que ele é todo construído como uma história de terror de fantasma. Sim, sim. Acho que é isso, né? É uma história do, na categoria fantasma, né? Vamos dizer assim, assombração, algo do tipo, né? É, ele... na categoria fantasma, mas já pensando também em ficção científica, tipo, vai... É. 2001, sacou? Será, cara? 2001? Eu não tinha pensado, não sei se encaixa. Meio que uma mistura, assim, porque você é um fantasma, mas ao mesmo tempo o que tá acontecendo é a nave, né? A nave é, gerando os problemas. É, mas no aspecto. Dizer, né? Não, mas assim, no lance da nave, já lembra um pouco o Red Jack lá do Wolf in the Fold, né? Que no final o Red Jack assume a Enterprise e aqui. Essa alien não corpórea assume a Voyager, né? Aí seria mais ou menos isso, você quer dizer, não é? Quando o alien vai lá, a criatura assume a nave, não é isso? Sim, sim, mas eu tô falando o seguinte, ainda no outro episódio, ainda rola ele incorporando uma pessoa, né? Então rola ainda essa parte, ainda tem o terror mais humano, por assim dizer, né? Ah, tá. Aqui, você vê o tempo todas as coisas acontecendo com a nave, então você tá na merda querendo fugir, a porta fecha, por exemplo, entendeu? Ah, entendi. Como se você estivesse combatendo a nave, sacou? Sim, ah tá, entendi o aspecto 2001, o HAL 9000, vamos dizer assim. Isso. Entendi. Mas enfim, só contextualizando sobre esse episódio, eu vejo ele todo construído desde o começo como uma história de terror. Por exemplo, até os clichês, né? Quando começa no Mess Hall lá, aí o Neelix está saindo no Mess Hall, aí a Seven entra do nada, como se fosse aquele susto imediato, né? Já começa assim, né? Já parece que é o tom do episódio é esse. A trilha sonora também já pontua, né? E aí a gente tem até aquela coisa do... história de fantasma de acampamento, né? Que basicamente é isso quando a gente tem o Neelix lá no Cargo Bay, lá no, onde ficam as crianças Borgs, quando eles sentam numa rodinha pra contar a história, né? Então eu acho que fica bem colocado que é essa coisa de história de terror mesmo, né? Que o cara tá contando no acampamento ali, vamos dizer, entre aspas, né? E... o lance da criatura que toma a nave inteira, tal, e a nave vai experimentando um monte de fenômenos, pequenas coisas que vão acontecendo, o perigo vai crescendo, né? Então eu vejo esse como um episódio muito bem montado no sentido terror, assim, né, cara? E vocês aí, o que, que vocês veem sobre o lance terror de The Haunting of Deck 12? Eu acho a mesma coisa, cara. Eu fiquei realmente curioso saber se a história realmente foi como o Neelix contou. É verdade, eu pensei nisso também. Verdade. Vai lá saber, né? Fiquei pensando nisso também e achei o desfecho fantástico, né? Por ter sido mesmo. E eu achei que foda a Janeway, né, velho? Sim. Puta, foi muito foda, cara. A Janeway, no final, ela negociando com a criatura, tipo, eu vou morrer aqui. Ou você me dá o controle da nave, ou você confia em mim. Olha aí, ó. Isso que eu achei legal. É totalmente Star Trek também. Conseguiu criar a história de terror e dentro do que Star Trek diferencia das outras ficções científicas, né? Porque a Janeway consegue negociar na base do diálogo. Não mata a criatura, pelo contrário, a criatura fica residindo no Cargo Bay 12, né? Não, é 12, né? No Deck 12. No Deck 12, né? Nem no Cargo Bay, no Deck 12. A criatura fica residindo lá até encontrarem um lar pra ela, né? Até encontrarem uma outra... É tipo uma nebulosa lá e tal. Então, cara, eu achei o desfecho perfeito Tipo, os caras, mais uma vez, aquela coisa de mudar de gênero torna, né, Star Trek uma história de terror, mas sem deixar de ser Star Trek. Então, cara, esse episódio eu achei redondíssimo, assim, sabe? Nesse sentido. E na hora que ela tá negociando, você começa a entrar em desespero, né, cara? Porque ela vai ficando sem ar, falou, fudeu. Não, e a coragem dela, entendeu? Né, cara? Porra, heroína, aquele tipo herói, heroína mesmo, né, cara? Pô, achei muito foda. E a entidade só vai respondendo através das linhas programadas do computador, né? A entidade então, respondendo com uma voz da mulher do Gene Roddenberry ainda, cara. Pô, mas... É a tecnologia, filho. Hoje em dia é com copo e com compasso. Então é. E assim, a Voyager quase foi destruída por muitíssimo pouco, assim, né, cara? Eles abandonaram, sobrou só a Janeway lá dentro em determinado ponto, né? Eles pegaram as cápsulas, né, pra ir embora, né, pessoal? Né? Aí a Janeway consegue negociar com a criatura, né, de uma forma muito, puta, ela foi muito, aquela coisa, né, meu, que você vê, sei lá, o Kirk fazendo, os capitães aí em geral, né, sempre tem... É capitã, pô. É, então isso que é legal, aquele momento de capitão de Star Trek, aquela tradição do capitão saber negociar o negócio, né, então eu achei muito foda, esse episódio eu achei muito foda, né. E, curiosamente, quem aparece mais é o Neelix, né? Aí a gente vê que, né, cara, basta um bom roteirista pra qualquer personagem, até merda, ser bom, assim, numa história, né, cara? E eu vou te falar, você pode perguntar pra minha esposa, até que assistiu comigo o episódio, eu falei, caralho, episódio com o Neelix, que bosta. Porque eu não tinha visto esse episódio ainda. Falei, puta, que merda. Mas aí você se surpreendeu, provavelmente. Cara, adorei o episódio, velho. Muito bom. Mas é isso, né? Então, mais uma vez, gênero é isso, né, pessoal? É assombração, fantasma... Alguma coisa assim, né? Seria isso. E... Ser perseguido pelo desconhecido também, né? É. Muito terror, até oriental aí, desse século XXI agora, a gente vê voltado pra esse tipo de terror psicológico, de você ser perseguido por algo que você não vê. Você acaba vendo só no final, vai. Não, e também tem um lance que acaba sendo, hoje em dia, existe uma tendência no terror, que acaba sendo uma mesmice chata pra caramba, que é o terror no qual habita o lar da pessoa, né? É, que até o pessoal do Red Letter Media tira um sarro do caramba, o Torelli que acompanha. Sim, Inside the Wall, né, a terra. Os caras inventaram um pitch lá que seria The Inside, né, cara, que é como se... Porque pra zoar... Um puta filme de terror chamado People Under the Stairs, que é dos anos 80, ou fim dos 70, que é do caralho, e que é uma parada assim. Mas agora ressurgiu como um gênero horroroso. É, horroroso no mau sentido, um clichê chato e sem criatividade nenhuma, né? Mas aí o que acontece? Esse episódio aqui é como se fosse essa premissa, só que bem feita, né? No qual o terror habita na casa das pessoas, né? Ou sei lá, a entidade, ou seja lá o que for, tá dentro da parede, digamos assim, né? Que nem os caras tiram sarro lá no Red Letter Media. Só que aqui é do modo criativo. Legal, né? Sim, sim. Eu acho que encaixa nisso mesmo, não é isso, Torelli? Sim, sim, com certeza. Então acho que é isso aí. Acaba sendo atual nesse sentido, do terror que se faz hoje em dia, só que aqui é feito do jeito bacana, né? É isso que eu acho foda, cara. Às vezes tem um episódio... Acho que é o Mike do Red Letter Media fala isso, né? Você tem uns episódios de 50 minutos do Star Trek que são às vezes muito melhores do que uma porrada de filme por aí. É... Uma porrada de filme de Star Trek também. Sim, incluindo isso. Ai, cara. Ô, Toné, sabe um filme bom de terror dos anos 80? Não lembro como é que chama essa porra. Que tem uma atriz chamada Matilda May. Ah, Matilda. Que ela fica andando pelada o filme inteiro. Isso é um filme de terror bom. Ó, esse filme aí, cara, que você tá falando, ele é da Canon, né? É da Canon, pode crer. Ele tava no Netflix brasileiro até o ano passado, né? Foi a primeira vez que eu vi até. Eu não tinha velho, visto. Velho, puta que pariu, eu me fudi então porque eu não sabia que tava então, no Netflix. É, cara, eu lembro que eu vi como pela que é primeira o nome vez. Do filme? Quase chorei agora, velho. Eu esqueci o nome do filme, cara. Esse Corpos do Espaço. E esse, não, e esse filme lá. Aí, ele é dirigido pelo Toby Hopper, lá do Massacre da Serra Elétrica, né? Só que esse filme, ele foi meio que um fracasso pra Canon. Só que é um filme legal de terror, meio... Cara, Canon, tem... um dos melhores piores filmes do mundo, cara. Você agradeceu por ter existido da Canon. Não tem coisa melhor que ver a Matilda May pelada. Ele é tipo um bom filme ruim, esse filme aí. Eu gosto dele pra caramba, ele é legal. Ah, e esse filme, olha só, pra pensar que não tem nada a ver com Star Trek, tem um personagem lá interpretado pelo Patrick Stewart, rapaziada. Ele acaba morrendo também. É muito louco. A participação do Patrick Stewart nesse filme é muito legal. É Invasores do Espaço? Eu não lembro o nome, cara. É, eu não lembro também. É. Pesquisa Matilda May. Ah, Matilda May. Ai, ai, ai. Mas tem umas cenas bem feitas também de efeito prático. Não é só a tosqueira, não. Esse filme ele é um caso a ser estudado. Mas ó, voltando aqui pro The Haunting of Deck 12, acho que é isso daí, né, galera? Vamos partir pro próximo da lista, então, que é o último, inclusive. Vamos lá? Bora. Então é o seguinte, pessoal, falamos dos dois episódios de Voyager aqui da lista, né? Vamos para o último episódio da lista, que vai fechar o podcast aí, né? Vamos falar sobre um episódio que eu gosto pra caramba. Eu e o Ricardo já fizemos um podcast sobre ele em 2013, né? Faz uns 3 anos e meio atrás já. Né? É, eu não tinha assistido esse episódio desde aquela época, então foi legal rever, né? Porque é legal que daí eu já vi no Netflix, aí Full HD, né? Na versão do Blu-ray de Enterprise. Foi a primeira vez que eu vi numa qualidade tão foda esse episódio, né? O episódio é o Impulse, da terceira temporada de Enterprise. É o famoso episódio dos vulcanos zumbis, né? Eu acho que esse daqui, em relação a gênero, já tá mais claro do que nunca, né, cara? É filme de zumbi, é isso aí. Walking Dead, total. Não, isso aqui é total, é isso aí, é vulcano zumbi mesmo, assumidamente, né, cara? Cara, eu gosto do episódio. É porque eu sou fã de Enterprise, né, velho? E eu gosto muito do episódio porque ele é uma correria, né, velho? Então você acaba ficando envolvido pelo que tá acontecendo, preocupado com o que tá acontecendo lá na nave vulcana, porque o tempo todo eles estão fugindo dos vulcanos zumbi, né? É, cara, é basicamente isso mesmo. A nave que eles ficam o tempo inteiro lá é a Celeia, né? Que é uma nave vulcana. Então ela tá toda fodida, então eles estão num ambiente hostil. O legal é que a T'Pol serviu nessa nave anos antes, então ela conhecia essa tripulação, e a própria T'Pol começa a sofrer os efeitos, né, cara, do Trillium, né, que é... É isso que torna o episódio mais legal, né? É, cara, porque daí eles têm alguém dentro do grupo deles que vai se transformar, entre aspas, num zumbi também. Né? É, o que é clássico no filme de zumbi, né, do filme de George Romero e tal. É, cara, então é bacana isso, porque tem um clima de paranoia também quando a T'Pol começa a ficar paranoica. Putz, cara, é muito bom. Esse episódio, eu acho assim, como uma história de terror, ele é um dos que mais funciona também, eu acho, dessa lista aqui, cara. É, cara, a atuação da não sei se é o nome da atriz, da Jolene. É, cara, é muito bom, que ela fica um cara de louca mesmo, né? E mesmo o ambiente da Celeia, como tá toda destruída, os outros vulcanos totalmente insanos correndo atrás de você. A nave vulcana é enorme também, né? As naves vulcanas nessa época, em relação às naves da frota, eram monstruosas. Sim. Então dá uma aparência do shopping, sei lá, do Dawn of the Dead, né? É. Ah, sim, do Romero também, isso. Sim. Vou dar uma de tracker louco aqui, que a ferida no rosto do Archer é igual a ferida do Kirk no Enemy with Him. É parecido, é parecido mesmo, cara. É punhadas que ele levou na cara. Né? Só que é mais brutal do que a que a Janice Rand conseguiu fazer na cara do Kirk, obviamente. Né? Afinal de contas, foi um vulcano zumbi do espaço sideral que fez isso. Não, cara, e assim, você assistindo Enterprise, você começa a pegar meio que um ódiozinho pelos vulcanos, né? Porque os vulcanos são uns babaca do cacete de Enterprise, né? E aí você põe eles de zumbi, velho, você vai atirar logo nessa porra, velho. Não, mas é legal que eles se preocupam bastante com essa questão de, tipo, primeiro não, vamos tentar, será que dá pra recuperar? Aí depois, quando o Phlox fala que não tem mais jeito, aí, né, cara... Aí tiro, porrada e bomba. É, porque aquele lance quando eles falam que pra chegar no Shuttle Pod, eles vão ter que tirar abrir todas as coisas que estão fechando o caminho pra chegar até lá. Só que isso vai causar a explosão da nave. Eles só decidem fazer isso depois que o Phlox já falou que não tem jeito mesmo. E é legal aquela cena foda em que a T'Pol... Ah, peraí, então você tá querendo matar todo mundo aqui? Eu sabia desde o começo, você dizia que os vulcanos desde o começo estão atrapalhando a viagem dos humanos. Uhum. Cara, essa cena da T'Pol lá, quando ela começa a ficar paranoica na engenharia, cara, nossa, isso é muito bom. Eu acho que talvez seja a melhor cena do episódio nesse sentido, cara. Putz, eu acho muito legal, cara. É legal que no episódio da quarta temporada Home, né, quando eles voltam depois do arco Zindi, o Archer tem que prestar contas lá pros vulcanos lá. Eu lembro que tem lá, eles fazem uma comissão lá, tem lá o embaixador Soval pergunta, e o caso da Celeia lá? Por que vocês destruíram, mataram todo mundo? Tal, não tem nenhum registro aí se é isso mesmo que vocês estão falando aí, que não tinha mais jeito. Ou seja, a paranoia em relação ao Archer odiar vulcano é verdadeira. Nossa, cara. E esse julgamento dá razão pra ele, o quanto eles são babacas. Não, e é legal. Nossa, porque o Archer, ele responde à altura, ele tá meio estressadão lá no home. Ele voa pra cima do Soval, quase que pega pelo pescoço, cara. Então, assim, se vocês não viram recentemente de novo, reassistam o episódio Home, que é o terceiro da quarta temporada. Porque é muito boa essa cena, cara. Essa cena é ótima, né? É o Archer... ajuste de contas. É o ajuste de contas desse episódio aí, do Impulse, né, cara? É muito foda esse momento aí. né? E é legal que no final depois o Archer faz as pazes com o Sobal, termina tudo bem e tal, mas é bem construído o negócio. Fascinating. É, mas voltando aqui pro Impulse, né? Então é isso, né, cara? A gente tem, eu acho que foi uma boa, um bom pretexto para os caras conseguirem contar uma história de zumbis, cara, em Star Trek, usando vulcano. Porque você falando isso, vulcano zumbi parece que é uma merda, né? Parece que, puta, deve ser um lixo isso daí, né? Mas não, cara, funcionou, né? Eu acho que... Não, ficou bem divertido. E acho que a única forçada disso, e se eu não me engano, eu e o Ricardo, a gente comenta isso no podcast lá. Faz tempo que eu não ouço podcast, que eu não lembro muitas coisas que eu falei lá, mas eu tenho a impressão que a gente comenta isso. Que não tem muito sentido para os vulcanos quererem matar os caras e não matarem a si mesmos, né? Isso que eu não vi tanto sentido assim, porque se eles se tornaram paranoicos, conforme é dito, que a supressão das emoções deles foi, tipo, eliminada. Então eles regrediram ao estado, tipo, do vulcano antes do Awakening lá, né? Que é quando eles eram, tipo, beligerantes, não sei o quê, né? E assassinos também, sei lá. Por que que eles não ficaram tentando se matar entre si, né? Isso aí... Não deveria, né, acho que não encaixou muito bem, né? Eles pararam de se atacar e começaram a atacar só o pessoal da Enterprise, né? Ah, vai entender. Filme de zumbi, o zumbi come gente, não come zumbi. Então, mas aí é que tá. O que eu quero chegar é nesse ponto, Gil. Eu acho que os caras deram essa forçada pra ficar parecido mesmo com o zumbi, no qual o zumbi não se ataca. Ataca os outros que não são zumbis, entendeu? Verdade. Eu acho que é nesse ponto que eles deram uma forçada de barra. Escorregada no roteiro. É, pra, tipo assim, é pra ficar parecido com o zumbi, só que passando por cima da lógica. Olha aí, ó. No puns intended, mas passaram por cima... da lógica, digamos. Mas assim, botando de lado essa forçada, cara, funciona, né, velho? Eu acho que, né, episódio extremo. Eu acho legal que eles usam justamente a espécie mais lógica de todos pra perder a razão, né? Não, e perder totalmente, virar animais, né, cara? A tripulação tá numa condição que seria quase que normal pra um Klingon bêbado. É verdade, o Klingon bêbado seria mais ou menos isso, né? Ou um cardassiano, imagina acho que os cardassianos, se tivessem com aquele esquema do Impoknor, uma porrada, sabe, tipo, cento e tantos cardassianos iam ficar daquele jeito, né, no Impoknor daquele, no episódio aí que aumentaram a xenofobia, ia ficar tipo aquilo mesmo, né, cara? Agora eu fico imaginando, hein, cara, se fizesse um episódio dos cardassianos, tipo, 100 cardassianos assim e 100 vulcanos zumbis pra tretar. Nossa senhora, ia ser um episódio foda, hein, cara, presos no maná. Bom, mas acho que é isso então, né, cara? Acho que a gente fechou os episódios dessa lista. Mais uma vez, é a lista do site Sci-Fi Wire, tá? Vou deixar no post do podcast essa listinha aqui. Eu achei ela muito boa. Em alguns momentos ela dá uma vacilada, talvez, né? Porque episódios como Distant Voices e o Enemy Within não encaixam muito bem, né? Mas até que a gente forçando um pouco, a gente até que conseguiu encaixar aí, né? Eu acabei elaborando uma outra lista depois que eu vou acabar usando para um outro podcast que vai ser continuação desse. A gente vai fazer qualquer hora aí, quando eu precisar de um episódio meio filler, né? Para encaixar, tapar buraco aí na programação, eu invento, eu trago de volta esse tema aí, eu chamo vocês e a gente fala sobre os outros episódios da franquia, né? Que se encaixam também no quesito horror. Porque, por exemplo, ó, só para dar um exemplo aí, cara, como que numa lista como essa não tem o episódio Conspiracy da nova geração? Aquele episódio é terror puro, cara. Que são daqueles parasitas neurais, né? Vocês devem lembrar, né? Sim. Aquele episódio é puro horror, né, cara? Inclusive é um horror também com aqueles efeitos práticos bem trechão, assim, bem, né, cara, que você via ali nos filmes da década de 70, 80, né? Então esse aí é um dos que vai estar no próximo que a gente vai fazer aí. Mas é isso aí, galera, eu acho que por hoje é só, né, cobrimos aí. Ah, antes de fechar, né, eu tinha falado no começo do podcast, vamos falar, vamos eleger dois episódios aqui, ó. O melhor e o pior dessa lista no quesito terror, né? Começando aí com o Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Ai, cara. Bom, pra mim o pior... Pera aí, gente. Pra mim o pior é o Genesis. Genesis. Certo. Genesis. E o melhor, qual que é? Cara, o melhor, assim, o melhor pra mim é o Epoknor. Ah, tá. Justo. Então é isso aí. Próximo aí, Gil. Vamos lá, Gil. Qual é o melhor e o pior da lista? O pior pra mim ficou o Wolf in the Fold. O pior. o pior. Certo. É, cara, o melhor pra mim é que assim, eu vou ter que dividir o posto, meu. Porque eu gostei muito do Impokinor e muito do The Haunt of Deck 12, velho. Tem que escolher um só? Posso não, não, tem que escolher um só. É melhor assim, vai. Vamos lá. Cara, eu gostei mais do Impokinor. Legal. Então, pra você o melhor é o Impokinor, pior, Wolf in the Fold. Legal. É, Torelli, vai lá, Torelli. Cara, Wolf in the Fold, com certeza. Como pior, né? Imagina. É, sim, sim. E tá difícil, cara, mas acho que eu vou de Frame of Mind. Ah, Frame of Mind. Legal, legal. Tá, então o seu pior é Wolf in the Fold e o melhor Frame of Mind. Então, uma coisa que eu já sei é que no próximo podcast nós vamos criar o troféu Wolf in the Fold para pior episódio de terror. Certo? Pro próximo podcast vai ser isso, tá? Anotem aí. É, bom, pra mim, obviamente, o pior é o Wolf in the Fold, sem dúvida nenhuma, cara. Nossa, que episódiozinho, né? Apesar que, como terror, ele funciona melhor do que um Distant Voices, talvez. Ou não, sei lá, né? Mas é que o Wolf in the Fold é um episódio bem ruim mesmo, cara. Nossa, é risível em vários aspectos, né? E o melhor pra mim, eu fiquei também no começo dividido entre o Impokinor e o Haunting of Deck 12. Só que eu acho que o Haunting of Deck 12 ele é mais bem construído, até na intenção de ser horror, e eu gostei da questão dele conseguir ser espírito Star Trek, no qual os caras conseguem arrumar uma maneira de não matar a criatura e até ajudá-la. Então eu acho que ele é mais redondo nesse aspecto também. Pra mim o melhor é The Haunting of Deck 12. Podcast era esse daí, tá? Acabou sendo meio que a primeira parte desse tema. Futuramente nós vamos fazer uma segunda parte, né? Então, tá acabando o podcast de hoje. Eu vou me despedir de cada um de vocês. Em primeiro lugar, Gilzão, cara, valeu. Foi muito legal ter você novamente. Putz, ano passado, em várias oportunidades, era pra você ter participado, não rolou. E eu tô feliz que você tá aí de novo. E é isso aí, cara. Até a próxima e dá o seu recado. Pô, obrigadão por me convidar novamente. Espero voltar mais vezes e quem quiser ouvir aí um podcast sobre outros assuntos, bondcast.com.br, deixar o cartão, né, aqui na mesa. E quem quiser tomar uma cervejinha romulana, é só chamar o Gil. Opa. Beijos. Ô, Gil, só pra fechar e me veio agora aqui, qual que seria o filme de terror do James Bond aí? Qual que é o mais próximo? De terror? É, que seria o qual que mais se aproxima? Tem que ter um que mais se aproxima. Qual que é? Caralho. Olha aí, pergunta difícil, hein? Rapaz, pode ser todo filme que tem o Daniel Craig, que o James Bond já é um monstro, né, velho? Quanto of Solace que o James Bond é um monstro, tá com a cara toda fodida de porrada. Ó, eu já acho que, mas falando sério, eu acho que é o Homem da Pistola de Ouro, hein, cara? Porque tem até um bichão esquisito lá na ilha, lá, não. Ah, cara, o Homem da Pistola de Ouro é muito bom. Não, ele é muito bom, mas tô falando de mais próximo do terror, não é ele, não? Não, então, esse bichão na ilha é o Dr. No. O Dr. No pode ser, porque o Dr. No ele tem um veículo que achavam que era um dragão na ilha, que o Dr. No tem um... Tem uma base. Nem lembrava disso. Pode ser. Olha aí, ó. Ó um tema pra um podcast seu lá, hein? Hã? Boa. Bacana, Gil. Valeu, cara. Abração. É, o próximo, o Torelli. Cara, valeu, Torelli. Muito obrigado. Obrigado, cara. Mais uma vez por participar. Bacana a participação. Dá o seu recado aí, cara. E até a próxima. Ah, cara. Acessem a minha página no Facebook, Reguladores. Só colocar na busca o que vocês acham lá. E, mas, obrigado pelo convite. Eu tenho que agora acabar. Vou aqui acabar de ouvir o podcast aí que vocês gravaram sobre a DS9, que tá bom pra caralho. Caralho, não consegui acabar. Esse aí é o do ano passado, é o último do ano passado, né? É, não consegui acabar ainda. Se alguém me interrompe aqui, mas acho que agora eu vou conseguir. Verdades e Mentiras de Deep Space Nine, cara. Olha aí, ó. A gente tá com uma categoria nova de podcast que é Fofocas de Bastidores aí, vai ter outro. Ok, ok. Cara, eu tô lendo um livro de bastidores da série clássica, cara, que ó, aguardem, certo? Muito foda. Vai ser do caralho isso daí. Bom, valeu, Torelli. Então é isso aí. Ah, e Torelli, você já fez alguma história em quadrinhos de terror, cara? Cara, eu tô escrevendo uma do Pai Cipriano, mas eu não tive tempo ainda pra desenhar. Mas esse ano eu devo desenhar ela, que ela é bem curtinha. Legal, legal. Tô ansioso pra ver aí. No seu traço, uma história de horror deve ser foda, cara. Puta que pariu. É isso aí, valeu, Torelli. Vou me despedir agora do Ricardo. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, cara, e até a próxima. Opa, obrigado pelo convite, Jonathan True. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí. Ah, antes de fechar, deixa eu dar o meu recado também, né? Bom, o Sessão 31 está nas redes sociais, né? Temos lá o Facebook, a página e o grupo, então vão lá. Estamos também no Twitter, é o @secal31 e também no Google+. Bom, galera, é isso aí. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Capuá!